Machinecast. Pessoal, tudo bem? Aqui é o Team Blue, bem-vindos a mais uma viagem no tempo, e aqui conosco ele, Felipe Zou. E aí, galera, vamos embora nessa porra aí, botar o terror nesse caralho. Que isso, cara, que isso, não faz isso. Tô com a peixeira na mão, velho. Eita, tô vindo mas aqui não é, não é o Peixeira Cast. A peixeira tá na alma. É. Hoje, eu e o Felipe aí estamos... né, sozinhos aí, né, Felipe? Só eu e tu hoje, Felipe, ou não? Não, não. Junto conosco aqui a gente tem dois convidados de honra, né? Especialíssimos aí. Dois convidados aí. E o primeiro deles é o nosso querido colega lá do Peixeira Cast, Vitor Urubatan. E aí, Vitor? Opa, e aí? Olá pra todo mundo. E eu tô caindo de paraquedas nessa situação aqui, tô perdidaço, cara. Vitor aí que veio dar uma mão pra gente aí. E junto conosco aqui, mais um camarada aí que tem seguido nessa trilha conosco aí já desde o início, desde lá do Alfa, se não me engano, hein? Olha só. E o nosso querido amigo direto lá do Alvanista, falando de São Paulo, Zupão. Fala aí, galera. Prazerzaço estar com vocês aí, participar do cast e tal. E vambora falar de coisa velha, de coisa que sumiu, porque, tipo, coisa, pessoal de 30 anos não sabe falar disso mesmo, né? Então vamos nessa. 30 pra cima, falar, né? Dessa porra, né, cara? É, cara. Não tem mais nada pra falar, né, cara? Não tem mais nada bom que tem hoje em dia pra falar. Então, não coisa tem. Velha, até que tem, velho. Até que tem. O preço da gasolina mesmo é. Eita porra, nem começa, velho. Cara, a gente tá ficando velho mesmo. Inclusive, cara, inclusive hoje, né? Dia que o Marte voltou, veio, aliás, veio pro futuro, né? Chegou finalmente, ele chegou, viu o preço da gasolina e voltou, né? É, antes de voltar, ele já tomou umas 4 multas lá na marginal. Eu acho que ele nem voltou, né, velho? Porque não deu pra ele reabastecer o carro, não. Bom, gente, vocês devem estar se perguntando, mas que é isso? Que putaria é essa aí que todo mundo, qualquer um entra assim agora? Como é que é? Não. Infelizmente, nós estamos aí com o nosso colega Eduardo, que tá passando por um problema aí bem difícil, né? A gente quer desejar aqui força pro Eduardo. Se ele já estiver ouvindo, já estiver disponível pra ouvir esse cast, e espero que ele esteja, né? Força aí, Eduardo, força aí, Rodrigo, o pessoal todo aí que tá torcendo por ele aí. E o Neilson aí, que teve alguns problemas com a internet, né, movida a lenha dele lá, e infelizmente, né? Por que será que eu não tô nem um pouco surpreso com isso? Cara, eu já vi essa novela antes, mano. E o nosso querido Spider aí, que infelizmente no dia de hoje ele não pôde comparecer aí à gravação, né? Ele deve estar na Romênia, alguma coisa da Europa. Nossa, cara. Dessa vez eu acho que ele foi pra Marte, deve ser. Ó, oh, cara, de repente ele foi com Marte, né? Olha só. Vamos ter... O Spider McFly agora. Spider McFly. Nossa, bom, gente, então, sobre o que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar sobre coisas que já não existem mais, ou, né, são bem raras aí, dependendo. Muitos aqui vão falar das suas lembranças, espero que a maioria seja de coisas que a gente lembra de cabeça, né, e talvez alguma coisinha assim que o Google lembrou a gente aí, né. Não é crime nenhum, né? Alguém acha aqui que é crime? Não, né? Então tá bom. Não, tô de boa, tô de boa. É, bom, mas antes de tudo, né, um recadinho aí do nosso parceiro. Fala, Desert Studio! Agora, o MachineCast está em parceria com a Desert Studio Produtora, um dos maiores estúdios do país, levando mais qualidade até você. Acesse www.desertstudio.com.br. É com vocês, Machines! Desert Studio Produtora. A gente vai falar sobre coisas velhas mais daqui a pouco, então vamos pro cast! MachineCast, o podcast que vai voltar no tempo. Três bandoleros entraram em minha casa, roubaram toda minha grana e tchaca, tchaca, tchaca, tchaca, tchaca, tchaca em minha mulher. Si eso no bastase, miraran para mi bunda y si no soy bien ligerito, ellos serían me comer. Ay, ay, ay, ay. Caramba, ay, qué barra. Coitada de mi bundito. Quase que entra em la vara, em mi mujer. Certo, pessoal, estamos aqui para começar a falar de coisa velha, de acordo aí com nossos amigos aí, não sei se foi o Zupão que falou, foi o Vitor? É, fui eu. Foi o Zupão que falou, repete isso, Zupão, repete aí. Que galera de 30 anos aí só sabe falar de coisa velha mesmo, porque não tem mais nada de bom pra falar hoje, velho, então é isso aí. Olha boa. Só, cara, olha só. Olha o hater, velho. Olha só. Não, ele já vem com o título, né? Tipo, na minha época. Já vem o bordãozinho, né? É isso aí mesmo, velho. A molecadinha mais nova de hoje. Oh, na minha época, mano, jogava Super Nintendo, era bem legal jogar com a galera. Tá hoje em dia, mano, os caras... Um monte de jogo porcaria que tá aí e tal. Pô, essa frase é bem recorrente, cara. Uma clássica é a avó dizendo, né? É, no meu tempo não era essa vergonhice toda, mas ela com 12 filhos. É. Nossa, louco. Né? Mas você tem que reconsiderar que na época da sua avó nem todo mundo tinha TV, né, velho? Pois é, mas então. Tinha que fazer alguma coisa aqui pra ser vergonhice na TV é uma coisa, agora ser vergonhice dentro de casa é outra. Claro, entre quatro paredes, né, velho? Bom, então vamos começar aqui, então. Então, Felipe, vamos começar a nossa rodada aqui. Felipe, começa aí, Felipe. Fala uma coisa. Eu já tô aqui com o Google aberto, que eu quero ver, eu quero relembrar. Uma coisa que sumiu com o tempo, que já não temos mais aí. Pô, a primeira coisa que eu vou falar é meus cabelos, né? Não, tô brincando. Ô, os meus 45 quilos, cara, porra. Eu acho que com 13 anos eu tinha 45. Aí não, peraí, subiu, mas aí, não é coisa que sumiu, é coisa aí que aumentou, né? Cara. É, cara, acrescentou, né? Eu ganhei, né? Não sumiu, isso, né? Isso, exatamente. Eles estão aí, os 45 estão aí até hoje, cara. Estão multiplicados, né? É, só que eles têm... O problema é ter 45 em cada braço, né, velho? Pode ser que tenha outra coisa aí, mais pra baixo, que tenha sumido com o tempo, né, cara? Mas a coisa tá lá, né, realmente. Que é isso, cara? Olha só. Convidado quer contrato, hein? Olha só, cara. Eu gostei do Zupão já. Ah, pra sódia, já chegou? Como é que é o Vitor? Já chegou com o banco... Ah, o Spider que fala que chegou com o banco na praça no lombro. Não, mas falando sério agora, Uma coisa que eu lembro que eu usei bastante e não existe mais hoje, não consigo achar, só em museu mesmo, é disquete, velho, de computador. Puta, velho. Disquete, cara. Aquele disquete que tinha... Pode falar. Eu lembro que tinha um disquete do tamanho de uma folha sulfite, cara. O bagulho era gigante, né, sabe? Tinha um tamanho de monitor era de 23, cara. Achatado, né, velho? Bem feio. Sim, era de papel mesmo, o bagulho era muito estranho, velho. Pra vocês terem uma ideia, velho, o primeiro disquete que fizeram no mundo, ele só conseguia suportar a capacidade de 80 KB, velho. Cara, 80K não é nada, velho. Nada, nada, nada. 80 KB, velho. Não é um... Hoje não é um TXT, praticamente. Não é um TXT, velho. Não é mesmo, cara. Tá ligado? E o último que veio pro mercado, que foi em 1993, ele conseguia suportar 5 megas e 5.76 megas, velho. Nossa, bastante coisa, cara. Eu só conheço aquele de 1.44, cara. Exatamente. Que é o pequenininho, né? O pequenininho. É, esse é o quadradinho mais clássico, né? Mas teve, é aquele do Zip, teve o Zip Drive também, que ele suportava um pouquinho mais aí. Do que 5? Cara, tem que dar uma consultada aí, mas ele era um disquete um pouquinho maior, mais grosso, ele suportava... Puta, que faz muito tempo, cara. Eu não tenho nem noção do que era a capacidade na época. Mas ele suportava um pouquinho mais, ele aguentava, tipo, ele suportava acho que uns 20, a capacidade de uns 20 disquetes desse quadradinho normal aí. Nossa, mas ele era uma maquinazinha ou era um disquete mesmo só? Não, era um disquete, só que você tinha o leitor do Zip Drive, que era como se fosse um leitor de CD-ROM que você tinha que plugar na porta SCSI do PC, ou na porta serial. Porta serial. Na serial, né, e era um disquetão bem grandão, assim, bem pesado, então... Aí, a gente acabou de falar em, acho que umas 4 coisas de uma vez que não existe mais, né? Puxei o disquete, a galera já veio. Já trouxe um monte de coisa, né? Que uma coisa vai puxar a outra, com certeza, né? É, certeza. Esse do que o Zupão mencionou aí, que era bem, tinha bem mais espaço e tinha um drive próprio, cara. Isso era uma lenda, cara, na onde eu vivia, porque era uma, acho que era uma tecnologia tão obsoleta até pra época, né? Porque eu acho que não, pouca gente usou esse troço, cara, se eu não estiver enganado. Pelo menos eu nunca vi isso aí, tipo, na minha frente, sabe? Nem eu, velho. O foda de disquete era que ele parava de funcionar, depois você usava ele 2 vezes, sei lá, 3 vezes, já não funcionava mais direito aquela porcaria lá, cara. Pois é, verdade, eu, cara. Eu lembro que eu peguei LFoot, velho, no disquete. Puta merda. Quem não teve um LFoot no disquete, cara? Eu já tinha a primeira pedra. Eu fui conhecer LFoot bem depois, não. É porque tu não tinha nem PC. Mas nada, eu instalei o Windows 95 com disquete. Dois, somos tá dois. Eu tinha lá os disquetinhos dos 95, instalava no computador do meu pai. Cara, era quantos disquetes? Eu nem lembro, cara. Era um monte, cara. Eu instalei o 3.11, negão. Nossa, é o mais antigo, né? Não, mas não é por ser antigo. É pela quantidade de disquete que o Windows 95 já tinha. Mas era aquele disquete de 1 MB e pouco, não era? Era 1.44. 1.44 mega. Se eu não me engano, eu devo estar ficando louco, mas era o que? Era uns anos 50 disquete? Cara, acho que não era tanto assim, não. O 95, não. Acho que não era tanto. 95 era 40 e poucos mega, não era? Era uns 25 disquetes, eu acho, mano. Era mais ou menos, é. Era uns 20 e poucos. Acho que era 23, se eu não me engano, era 23 disquete. Vocês estão falando de 20 e poucos mega, de 20 e poucos disquete. Eu lembro que eu passei uma vez uma ROM de emulador, né, de Nintendo 64 do Zelda para um amigo meu. E cara, acho que deu mais ou menos uns 30, 40 disquete, cara. Aí nossa, a gente passou zipado, tá ligado? Demorou um dia inteiro pra passar, pra zipar tudo. Aí chegou na hora de passar, um dos disquetes tinha dado pau, tá ligado? Aí isso era terror. Pro inferno, cara. Não, era terror e era uma tensão, cara. Você tava no, acho que no 26, sabe? Número 26. Aí, tipo, dava aquele erro, né? Tipo, ele não vai de jeito nenhum. Aquele erro com aquela X vermelho, né? Que é fudeu de vez, né? Pois aí tipo, putz, cara, nossa, foi uma tensão, cara, e quando deu esse negócio é quase, tipo, sabe quando você, sei lá, tem um foguete da NASA e ele explode no meio da ignição, né, pra ir pra Lua, explode, aí todo mundo fica com aquela cara assim, tipo, puta que merda, foi tudo pro caralho, sabe? E a referência, nossa, cara, hein, Vitor? Oi? Hein, Vitor, e a referência que a gente tem disso hoje é quando pega um torrent de algo de 30 GB lá, dividido em 40 partes e uma delas deu pau. Exatamente o mesmo sentimento, cara. É o mesmo sentimento, cara. É, eu que um conhecido recentemente teve esse problema, ele baixou um jogo de, acho que era 40 GB e deu pau, assim, no meio da situação. Tem que baixar tudo de novo, cara. Tipo, ai, duas semanas. É foda, cara. Que merda. Então, agora vai o nosso amigo aí, Vitor. Fala aí, Vitor, alguma coisinha aí que tu se recorda. Cara, eu lembro que hoje, naquela época, tinha Doces Assassinos, cara, que hoje em dia não tem mais, cara. Tinha o quê? Doces Assassinos, tipo, era guloseimas assassinas. Exatamente. Nossa, aí, eu não lembro disso, cara. Não, peraí. É que tem vários, tá ligado? Manda link aí que eu quero ver. Pera que eu mando. Essa bala soft, o Zupão já tá mais ligadão. É aquela balinha batadinha, não é isso? Bah, soft, né? Ela é uma balinha redondinha. Redonda, redondinha. Ah, bala. Tu disse doce. Doce é bala, doce. Guloseima, tá ligado? Não, é sério. Essa balinha, cara... Essa bala é muito boa, cara. Não, ela é ótima. Só que assim, ou você é macho bastante ou fudido bastante pra chupar ela e não morrer, ou você nem bota a mão nela, cara, porque... Minha mãe me salvou, né, velho, quando eu era... Aí, ó, tá vendo? Porra dessa aí, velho. Sempre tem uma ocorrência, cara. Perigosa, essa bala, né, cara? Ela é perigosa porque ela tem o tamanho da traqueia de uma criança, tá ligado? Então, quando a criança engole aquele negócio, nossa, trava na garganta da criança e a criança não respira, tá ligado? Ah, e não. Aí, os caras, de vez mudar a bala, teve uma época que eles colocaram um furinho na bala, sabe? Isso. Se der pau... o cara consegue respirar pelo furinho. Até tirar o negócio, fazer cirurgia, abrir o pescoço da criança. Olha isso, cara. Isso? Não, o cara mete uma caneta no pescoço, tipo, do cara e sai e bota dentro do furinho da bala e puxa. Cara, é sinistro. Não, pra você ver, cara, antigamente não tinha esse politicamente correto, não tinha essas regras. Parecia década de 80 e 90 era um mundo meio sem leis, tá ligado? E tipo, essas balas, essa não é a única, né? Mas tinha uma outra também que a gente na escola gostava pra caramba, inclusive. Mas Vitor, antes de tu falar de outra bala, lembra? Eu tô olhando aqui a balinha que tu falou aí agora. Eu lembro que eu tô vendo aqui que o pacotinho é individual, né? Torcido nas pontinhas, né? Com uma bala normal. Mas eu lembro que tinha também. Era uma tirinha assim, com umas quatro ou cinco assim, penduradas assim, uma na outra. Essa balinha que eu ia falar agora, cara. Essa bala, ela tinha... Primeiro que ela, na escola onde eu estudei, ela era tipo moeda de troca pra tudo, tá ligado? Parecia uma droga, sei lá, cara. Parecia tipo sal no Egito, sabe? Tipo, era foda, cara. E essa balinha, ela vinha nessas tiras gigantes, né? Tipo, você podia comprar, né? Aí a tia lá da cantina pegava e cortava pra você quanto você ia pagar, né? E o foda dessa bala, cara, que é assim, essas balas, elas eram meio duras, né? Então você ia lá chupando a bala lá, num bom sentido, tá? Pra não ter problema, né? Na forma de expressar. Aí, uma hora que ela vai se quebrando e, cara, ela vira uma lâmina afiada. Daqui a pouco você tava chupando uma bala, de repente você tava chupando, sei lá, uma lâmina e uma gilete na boca, sabe? Nossa, de tão absurdo que era o bagulho. E aquilo lá, eu já cortei a língua uma vez com aquilo, sabe? Tipo, de tão... Cara, se você chupasse a bala até a metade e tirasse da boca, você podia matar uma criança dentro da escola, sabe? Com certeza, cara. Isso vale pra bala soft também, bicho. A bala soft também era assim, cara. Trombadinha lá da frente do colégio, a sala tava com isso aí. Não, tô brincando. Não podia entrar com estilete, usava bala, né, cara? Sempre dava direito. Mas, da bala soft, quando era pequeno, assim, a galera mais velha, pra botar medo na criançada, né, pode falar essa bala aí, falava que... Tá ligado aquelas pessoas que tem o pomo de Adão meio pra fora, no pescoço, assim? Sim. Os caras falavam pra gente, falava que aquilo ali era uma bala soft que o cara chupou e entalou na garganta ali. Não conseguiram tirar, não conseguiu sair, cara. Pra botar medo. Sério, velho. Olha só. Cara. Olha o politicamente correto aí, ó. Tá vendo? Olha só. Antigamente não existia bullying, porra. Então foda-se tudo, velho. O mundo era foda, velho. Mas a gente aprendia com isso, cara. Você tinha medo, né, meu? De acontecer isso com você. Cara, eu sempre tive medo que acontecesse isso, cara. Sempre tinha essas lendas, né, que os pais falavam pra gente, né, cara. Mas esse da bala é novo pra mim, cara. Da bala ninguém nunca falou não mesmo, velho. Cara, isso eu lembro. Ó, isso é uma lição que eu carrego pra vida, mano. Esse negócio da bala soft entalar no pescoço e virar o pomo de Adão ali, ficar um pinguelo no pescoço ali. Tá louco. Bom, então, é isso aí, ô Vitor, é essa balinha, né? Cara, eu tava olhando aqui as fotos, né, dos bichinhos. Ô, Zupão, eu acho que estão me vigiando aqui, cara. Por quê? E é, os ninjas cortadores de cebola estão por aí. Ah, eles deram uma passada por aí. Eu acho que eles estão por aqui, cara. Vendo a imagem dos bichinhos aí. Porra, brincadeira, cara. Cara, tem coisa mais nostálgica que essa tirinha de bala aí. Só pra registrar, era Claps o nome. Tem, velho. Tem aqueles melzinhos, velho, que vinha no saquinho também, velho. Como é? Doce de leite, os doces de leitezinho, velho. Isso, os Mumu, né? Chamava de chup-chup isso aí. Isso ainda tem, hein, ô. É verdade, era esse o nome da parada. Olha pra você ver. Ah, meu Deus. Aí, Felipe, é chup-chup na tua terra, Felipe? Aqui não, mano. Aqui não, aqui também não. A coisa que a gente chupa aqui... Eu vou ficar calado, deixa abaixo. Bom, então agora é a vez do nosso querido amigo aí, o Zupão. Fala, Zupão. Puxar da memória aqui, um item que eu tive dois itens desse aqui, eu gostava muito, e se eu pudesse eu teria um até hoje pra guardar de recordação, assim, que era o glorioso Discman da Sony. Puta merda. Isso sumiu, a gente não tem mais necessidade disso hoje, ele acabou meio que sendo substituído aí pelos tocadores de MP3 e agora o celular, que é um puta bombril, né, cara? O celular tinha faz... Discman ou... Teve dois, mano, ele disse. Teve dois, tu falou? Tive dois Discman, tive dois. Ah, se o Neil estivesse aqui agora, tu ia ver. agora eu tô bem tranquilo com relação a esse cast. Obrigado, Zupão, velho. Não, cara, mas tá bom. Nessa época aí, eu tinha acho que uns 15 anos. Eu já trabalhava, cara. Eu trabalhava, ganhava um salário lá, bem pequenininho, mas ganhava. E foi onde eu comecei a comprar umas coisinhas assim que... Tipo, você sempre teve vontade de comprar as coisas e não podia, né, cara? Então eu comecei a trabalhar, ganhando meu dinheirinho honestamente ali. Daí comprava, cara. Mas assim, sempre tinha algum esquema, né? Ah, tem um cara que você conhece que vai pro Paraguai, o cara traz por um, sei lá, por 80 reais. E o preço dele na loja aí é 150. Então, pô, vou comprar o desse cara. Então sempre tinha algumas coisas assim, cara. Sempre tinha os moambeirozinhos, né, velho? Opa, sempre tinha, né, cara? Não, é legal esse Discman. Eu fico, tipo... É que depois eles lançaram o Discman melhor, né? Mas os primeiros, cara, se você respirasse perto do negócio, ele parava a música, sabe? Então, tipo, qual que era a utilidade daquele troço? Você não podia andar com ele, tá ligado? Você tinha que ficar parado no lugar sem se mover pra ele não pular o disco, né? Não travar a música. O que eu tive tinha uma trava, tá ligado? Tinha uma trava, velho. Tipo, você começava a tocar ele, quando você dava o play, você botava a trava pra lá e você não conseguia passar música, nem volume, nem porra nenhuma. Ah, sim. Tem, tipo um botão como se fosse um hold, né? Hold, é, isso, é o hold. Exatamente. Cara, tinha uns que tinha uma trava pra você não ejetar, não abrir a tampa dele, pra não ejetar. É, porque parar a música também. Porque os primeiros você podia usar como arma também. Você abria ele quando tava lendo, o CD saia voando, sabe? Por causa da referência. Foda, cara. É tipo, os primeiros, você vai ver que tudo que é primeiro de tecnologia é sempre uma porcaria, cara. É sempre um negócio todo zoado. E nessa época tinha muito disso, sabe? Tinha. Gastava muita pilha, a pilha dava pra você ouvir. Se eu colocasse uma Duracell, que era uma pilha melhorzinha... Cara, dava pra você ouvir o CD duas vezes, no máximo. Não dava mais que isso. É verdade, cara. Não dava mais do que três horas uma porra de uma filha daquela. Cara, eu fui ter um tocador desses de CD aí só em 2005, velho. Caraca, velho. Eu nunca tive, não, cara. Eu nunca tive. Então, né? Tinha um... Ô, Zupão, o que você tá falando de pilha é verdade? Tanto que lá na escola, né, quando eu fiz o colegial, tinha um maluco gringo. Eu falo gringo, ele era meio playboy, sabe? Ele tinha um Discman. E aí, como gastava muita pilha, a gente arrumou uma fonte pra ele. Ligava na tomada, tá ligado? Lá nesse cara. E ó, esses que eu tive, eu tive os dois da Sony. Ele vinha com uma fonte mesmo, pra você, se você quiser ficar ouvindo ele plugado na tomada, assim. Vinha uma fonte original, cara. É, como se fosse um rádio. É foda, como se fosse. Outro nível esse aí, viu? Nem Roberto N me deu um desse aí. Rolou. Bom, então agora é minha vez de falar aqui. E eu vou falar uma coisa pra vocês aí que me lembra época de escola, cara. E nada mais, nada menos do que o mimeógrafo. Mimeógrafo, velho. Quem lembra? Mimeógrafo é aquela parada que cheirava álcool pra caramba. Sim, exatamente. Exatamente. Cara, e eu cheirava muito aquele troço. Todo mundo lá, dopado dentro da sala de aula. Sim, cara, era bonzão do agulho, cara. Não conhece, Felipe? Por esse nome, não. Deixa eu ver aqui no Google, procurar uma imagem aqui, ver se eu conheço por outro nome aqui. A professora levava isso aí pra sala, ficava rodando prova, atividade ali em cima da hora, entregava pra todo mundo, cara, era unânime. Pegava a folha e dava aquela aquela cheirada no álcool. Cheirada. Ah, batata, eu lembro disso, velho. Agora sim. Mas aqui não chamava de mimeógrafo, não, velho. Aqui chamava mesmo de fazedor de prova, e foda-se. Ah, eu cheirava a porra da... Ele da fazia a prova pra ti? É, ele fabricava, né, a prova. Eu lembro que eu gostava de pegar as primeiras cópias que a professora dava, porque eram as melhorzinhas, mais bonitinhas, sabe? Ficava mais depois forte. Ficava isso, ficava forte. Mais depois, forte, cara. Tava até molhada a parada. Fraquinha, é. Pingando o álcool o negócio. Ah, eu vi uma... Ah, não. Eu vou ter que mostrar pra vocês. Pera aí. Olha aqui. Olha no chat. No chat do bagulho aí. Cara, o cara já tá se abrindo sozinho. Olha aí. Era isso aqui, cara. Criançada toda, cara. Tô falando pra você, cara. O politicamente correto não existia. Se der uma zica na gente na fase adulta, é por causa dessa porra aí, cara. Sei lá, a gente, uma criança ficou alcoólatra por causa disso aí. Sei lá, cara. Na época do meu pai, velho, a galera levava palmatória, mano. Tu é doido, O professor batia nos alunos, pô. Porra é essa, velho? Na época dos nossos pais, né, cara? Fica aí, velho. Meu pai escreve com a esquerda, velho. Ele escreve com as duas mãos, na verdade, mas ele sempre foi esquerdo, tá ligado? Sempre escreveu com a esquerda. E aí obrigaram ele a escrever com a direita, velho. Era normal. É, tinha uma parada dessa aí mesmo. É foda, né, cara? Escroto, velho. É isso é bem além da nossa época, né, cara? A gente não tem noção do que é isso, tá ligado? Do mesmo jeito que a molecada de hoje não tem noção do que a gente tá falando aí da prova, pingando álcool, tá ligado? Eu falei, e a criançada cheirando o negócio. Cara, esse meme representa exatamente, cara, a cara que a gente fazia quando cheirava isso. Vou deixar o meme no post pro pessoal vir com a gente. Eu fazia essa mesma carinha desse meme aí, velho, quando meu pai ia botar gasolina, velho. Ah, eu tava cheirando, cara, aquela porra, velho, ficava viajando, brisando mesmo na gasolina. É, aí hoje, como tu sabe que tem que pagar pela gasolina, tu chora, né, vagabundo? Ah, hoje, quando eu vou no posto, já é chorando, velho. Bom, então vamos refazer aqui a rodada. Felipe, tua vez, Felipe. Fala aí. Ah, vou falar de um brinquedo, velho, que eu tive que... Puta, isso era muito foda. É, Futebol Clube Gulli, velho. Não caraca, sei se você... Caraca, eu sei que porra é essa, velho. Clube Gulli, porra, cara. Era como se fosse um... Era... Ah, vai. Tu é, cara. Mano, isso aí era... Peraí, você tinha um quê? Um jogador, é isso? Não, eu tinha dois times. Putz, cara, é gringo mesmo, cara. Era uma maletinha, velho. Era uma maletinha. Era isso aqui, cara. Era uma maletinha que vinha o campo de veludo assim era pra estender. Um tapetinho, um veludinho. O chão. Mas, ô, Felipe, isso existe até hoje, cara. Ah, velho, mas. Aonde, até... pelo amor de Deus, pra jogar com meu filho? Tem até com o Neymar. Sério? Sério, tô te falando, olha aí. Não, mano, eu vou jogar com meu filho, velho. É, olha aí. Caralho, que merda é essa, velho? Neymar estragou minha infância, velho. Nossa, que é que tem um monte de coisa que tinha, era bem legal na época, sumiu durante um tempo e tá voltando agora, né, mano? Então vou falar de outra coisa. Eu gostei pra caralho de Futebol Clube Gulli, mas eu vou falar de outra coisa. Não, cara, mas não tem problema. Que isso, cara, não, mas eu tava só brincando só, cara. Não, mas tem, né, velho, então... Sim, mas várias coisas que a gente falar aqui, se ratear, tem hoje, mas não que seja dessa época, é daquela época. Exatamente, não tem a mesma repercussão. Ah, é, tá, olha o Neymar, velho, que lixo esse bonequinho. Nossa, o bonequinho é meio bombado, velho. É tudo estranho, né, cara, tudo errado. E todos os bonecos são destros, não sei se tu reparou ali. Que zoado, é verdade, velho, não tem nenhum canhoto ali, mano. E lateral esquerdo é destro também. O pé dos bonecos também, na época, eu lembro que o pé era diferente, tinha um pé mais achatado pra você dar de cobertura, tinha um pé mais... Oh, é verdade, pé, isso fazia diferença. O que fazia a trivela, tá ligado? Sim, era foda, cara. Porra, era foda. Jogava muito, velho, e o goleiro era muito irado, porque você tinha um palito, velho, que você espetava no goleiro, e você, quando o cara chutava, você ficava com o goleiro de um lado pro outro na barra ali, você mesmo defendia, não era aquela parada do futebol de botão que você dizia, pronto, pode bater aí que tá lá o goleiro. Se pegar, pegou, né? Não. É que era covardia, né, velho, porque o gol era muito grande e o goleiro era muito magrinho, muito pequenininho, né, velho, era covardia. Isso aí, cara. É quase proporcional à realidade, né, cara? Se fosse na realidade, velho, na moral, se fosse botar a barra do Futebol Clube Globo pra hoje, acho que a barra devia ter uns 10 metros, o goleiro lá no meio, velho. Tu é doido, né? De crer, cara. Era muito foda, velho, muito foda. Eu me lembro que minha avó pregou esse tapetinho numa tábua, tá ligado? Tábua lisa, assim, de mesa. Meu irmão, que a gente jogou disso, eu e meus primos. Rolou até... tapa, velho, da galera dizendo que tava roubando, que não tava, foi foda, velho. É, então, diante do teu histórico lá de 14 brigas em duas semanas, não é difícil adivinhar que rolou treta jogando isso aí não, cara. Verdade, cara. Tava treta com tudo, né, velho? Pirrar é foda, velho. É, cara, você mostrou isso aí do Gulliver, mas o máximo que eu cheguei disso aí, cara, de futebolzinho, esse era o futebol de botão, e a gente... eu já joguei muito aquele futebol de prego, cara. Isso era legal também, cara. Depende, cara. O negócio é muito sinistro, velho. Ah, legal. Você brinca com qualquer coisa, né, cara? Essa parada. Naquela época. Ô, falando do negócio do futebol de prego, não sei se vocês faziam um jogo, pegavam as tampinhas das garrafas e. As três tampinhas de garrafa, né? Puta, aquilo era bom demais, velho. Na como moral. É que é isso aí das três tampinhas de garrafa? Você pegava duas tampinhas de garrafa vazia de barra e três tampinhas, fazia uma barra pro seu amigo e uma barra pra você. E você pegava três tampinhas normais e você tinha que ir cruzando as tampas. Tipo, eu empurrava uma tampa, passava no meio de duas, empurrava outra até chegar perto do gol do cara e fazer o gol com a tampa. Era como se fosse um futebolzinho de tampa mesmo, de garrafa, velho. Aquelas tampas de Coca-Cola de vidro e tal, tá ligado? Eu lembro disso. O que a gente fazia com tampa de garrafa, essas aí que tu tá falando, era corrida. Corrida no chão, assim. Se fosse corrida? É. Como assim? Assim, a gente criava, tipo, imagina assim, na época tinha terreiro na casa da minha mãe, não é terreiro de macumba, não? Né, não é esse tipo de terreiro. Terreiro que a gente chama aqui... Era de Oxóssi, Ogum. Terreiro que a gente chama aqui é um local onde só tem terra, só terra. Ah, sim. Então, o que a gente fazia? A gente fazia tipo um circuito, uma enxada, entendeu? Saía arrastando a enxada e aí emendava as pontas e ficava tipo um circuito. Aí tu fazia um buraquinho, aí fazia uma rampinha, entendeu? E aí depois tu podia botava as tampinhas, né? Cada um escolhia uma tampinha, não tinha número de gente pra participar, tirava para o ímpar pra ver quem começa, enfim. Tu podia dar três toques na tampinha, assim, com o dedo, sabe? Como vai dar um peteleco na orelha de uma criança, assim, pá! Eu nunca dei peteleco na orelha de criança. Pois é, aí tu fazia na tampinha, podia dar três toques. Só que assim, se ela capotasse, tu tinha que voltar pro se ela, a tampinha virar, né? Daí tu tinha que voltar pra então, largada. A tampinha tem que ficar com os dentes pra cima, no caso. Isso, exatamente. Aí então tu tinha que ir fazendo, dando a volta no circuito. Quem conseguisse dar a volta primeiro, né? Aí sempre tinha aquele que era que se achava o bom, tentava passar na frente dos outros, chegava em cima da rampinha ali, dava uma bem forte assim, atravessava, ia lá na frente. Se o cara parasse certinho aí, tava com vantagem. Ah. Ganhava quem dava a volta no circuito. Era muito legal, cara. Ah, isso era infância, cara. Isso era genial, cara. Genial essa brincadeira de vocês, cara. Muito era foda, muito cara. Você fazia tipo um circuito tipo meio, sei lá, off-road, né? Sei lá. Isso. Você colocava rampa e tal, isso. Essas coisas. Circuitozinho. Que nem motocross, né, cara? É, motocross. Aí quando você arrastava a enxada assim pra fazer circuito, dos lados ficava uma elevaçãozinha que era a areia que saía, a terra que saía do meio, entendeu? Então dava certinho o circuito. Puta, para cara, imaginar. É, foda, da hora. Parabéns. Era muito vocês legal, são... cara. Adorava. Era foda, cara. Legal, cara. A gente era pobre, mas se divertia, né? Cara, saber se virar. Então, essa é a gente quem, cara pálida? Porra, eu tentei me agrupar aqui, mas... Você vê, né, cara? Eu tentei. Não deu. Bom, então agora é o Vitor, né, Vitor? Então, já aproveitando que tá puxando essa parte de brinquedo, de brincadeira, eu vou citar algumas brincadeiras que eu acho que não existe mais, cara. Ou pelo menos eu espero que não, cara. Então, cara, teoricamente a gente tá falando de coisa boa. Tu vem falar uma coisa que tu espera que não vai estar mais. Não vai falar de tarifa, não, né, velho? Não. Não é a meia, né? Olha só, por exemplo, esse negócio que você falou aí da tampinha, Ozu, isso me lembrou um negócio que a gente chamava na escola, que era. Ó, no, pra, só pra avisar, não acho que isso seja certo hoje em dia, tá? Não aconselho ninguém fazer isso. Eita. Mas se chamava assim, ó, era vão de pé na bunda o nome da brincadeira, tá ligado? Eita! E era assim. Você pegava uma latinha de refrigerante e amassava ela, deixava ela, tipo, amassada. Aí, pegava, juntava cinco pendangos, parecia um bando de marginal mirim, e ficava jogando futebolzinho. A intenção era o quê? Você tinha que chutar a bola por passar no vão das pernas do cara. Se passar, é tipo autorização pra todos ali da brincadeira, é socar a porrada nele até ele chegar no pix, nossa, né? Que fala, essas brincadeiras são clássicas. Era sinistro, cara. E aí que acontecia? Sempre o mais lento no futebol, cara. Eu não vou dizer, vou ser bem sincero, eu era um deles, tá ligado? Mano, se ferrava muito, cara, porque nego já manjava dos dribles, né, cara? E putz, cara, uma vez chegou a um ponto de virou uma histeria na escola que ficou, tipo assim, pegou a escola inteira. Então o nego tava brincando e nem sabia, tá ligado? Aí, passava a latinha debaixo da perna do cara, o cara, o que que aconteceu? Aí chegava todo mundo dando porrada nele. Vai lá, mano, vai lá, senão você vai morrer, tá ligado? E o cara saiu correndo, desesperado, não sabia o que fazer, tá ligado? Tipo, ia como, lá. Como era o nome dessa brincadeira aí, velho? O nome da brincadeira, tipo, era vão de pé, pé na bunda. Meu Deus do céu, cara. Muito pé na bunda o nome da brincadeira. A gente tinha uma variação disso aí, mas era um negócio mais simples. A gente brincava de bobinho mesmo. Tipo, a galera faz um círculo, pega uma bola, fica um tocando pro outro e um cara no meio tentando roubar a bola. O bobinho normal, de jogar bolas. Sim. Só que se alguém desse um rolinho nesse bobinho, né, jogasse a bola embaixo das pernas, aí todo mundo esquecia a bola e ia sentar tapa na cabeça do cara, mano. Tinha isso, cara. Porra, chama... Mas eu não sei, cara, se isso era, tipo, necessidade de sobrevivência, sei lá, porque essa do vão de pé é light, cara, porque tinha uma lá que acho que cada lugar aí do país vai ter um nome, mas o nome da brincadeira era Kingohaya, onde eu morava. Nossa, que porra é essa, velho? É, cara. O nome parece é assim, o nome de doença sexualmente transmissível, velho. É uma lacuna gonorreia, né? Gingorraia, nossa. Gingorraia, nossa. Quase um tokusatsu. Então, como é que era essa brincadeira? Ela funcionava assim. Na verdade, não é bem uma brincadeira, tá? Então, hoje em dia não é. Não acho legal, mas tudo bem. Tinha um. Como se fosse uma linha. Imagina assim, um campo, né? E tem um canto, uma linha dos dois lados. Então, o que acontece? O cara que começa a brincadeira, geralmente é o cara que demorava pra chegar pra falar, pra começar, né? Então, sempre era o último que chegava que começava a zoeira. O cara ficava no meio e os outros caras em volta, eles ficavam nesses dois campos, digamos assim, livres, né? Esses campos que você podia ficar lá dentro. Como se fosse o Pix que o pessoal falava, né? E aí o que acontece? O cara do meio, ele tem que esperar os caras atravessarem de um lado pro outro pra ele poder pegar esse maluco, entendeu? Só que quando ele pegava o cara, se ele encostasse no cara, o cara tinha que ficar ali pra ajudar ele. Então ia aumentando cada vez mais. Como se fosse uma infecção zumbi, tá ligado? Era assim que funcionava. Aí o cara, ele ia pegando as pessoas e tal, só que se você tivesse pego, no caso, e entrasse na área que era a safe zone, você podia tomar porrada, entendeu? Então, nossa, acontecia muito, tipo assim, de nego querer puxar você pra fora da safe zone, entendeu? Só que daí os negros vinham, tipo, via aquela comunidade da marginalidade e puxava o cara pra dentro e espancava o cara lá dentro, tá ligado? Nossa! E aí, Deus, aí tinha um... Cara, sério, tinha várias, tipo, gírias de gangue, eu tô exagerando, mas assim, o cara chegava assim, você tava pego, né? Aí o cara chegava pra você e falou assim, meu, mano a mano, aí era só você e o cara, entendeu? Quem tinha mais força pra puxar o cara pra dentro ou pra fora, tá ligado? Uhum. E nesse mano a mano, cara, sempre vinha a cambada do amigo do cara e puxava o maluco pra dentro ou puxava o cara pra fora, sabe? Era tipo... Caralho. Cara, era muito sinistro, tá ligado? E eu gostava dessa brincadeira não por causa da porrada, mas porque era legal quando tinha bastante gente já no meio e você tinha que vir correndo, atravessar o campo e desviando da galera, como se fosse um futebol americano, tá ligado? Uhum. E, mano, era muito foda isso, cara. Só que era foda porque você acabava tomando umas porrada de tabela, né, cara? Era muito foda quando eu tava batendo os outros, né? Eu era bem tranquilo, cara. Eu era um cara pacífico até, tá ligado? Não era essa bem... não. Comigo eu bati mesmo, velho. Bati pra se fuder, velho. Toda vez eu apanhava com sua porra porque eu não podia bater na época. Era pra bater também. Não, parece que nessa época as brincadeiras mais legais eram as que tinham porrada, que tinham era mais violentas, né, cara? Véio, vocês se lembram daquela do... Aqui no Nordeste a gente chamava de cuscuz. Não sei se vocês também chamam de cuscuz. Já falou essa aí no Latincast. Porra, essa é foda, velho. Essa era tenso. Mano, era pra matar o cara, velho. Derrubasse aquela porra, você podia dizer que pelo menos metade da sua alma ficou na relapada. É foda, cara. Você vê, esse tipo de brincadeira até não seria recomendável hoje em dia, mas esse tipo de coisa não existe mais, cara. Tipo, pra você ter uma ideia, eu lembro até hoje que o inspetor da escola tava lá e via essas brincadeiras acontecer, e no máximo ele chegava, para com isso, mas ele virava as costas e continuava e nada acontecia, sabe? Tipo... parecia que era tudo meio... Todo mundo era meio conivente com aquilo. Não sei o que se passava na cabeça dos caras. Provavelmente na infância deles eles tomaram no cu também. Talvez tenha sido pior, né, cara? E os caras, não, vocês estão só brincando, né, cara? Ou era conivente até alguém sair chorando ou com o nariz sangrando, sim, assim. Sim, aí acabou com o negócio. Ah, mas tem quebrado, né? Sim, o que aconteceu foi que um conhecido nosso, um molequinho, quebrou o braço por causa dessa brincadeira e aí virou... tipo um esporte de cadeia, tá ligado? Quebrou o braço, ele quebrou o braço. Aí, tipo, ele proibiu na escola, tá ligado? Aí teve uma fiscalização mais ferrenha, né, cara? Eu quebrei o dente brincando de polícia e ladrão, velho. Nossa. Juro, porque, tipo... Tinha a galera brincava e, tipo, os policiais, quando pegavam os ladrões, podia meter o cacete mesmo, velho. O negócio era sério mesmo, né? É, pô. Aí, tipo, tinha um lugar que era a prisão, que a gente deixava os caras, tipo, desenhava com o giz, assim, no colégio, pá, no corredor. E a galera ficava lá, sentado. Quem ficasse lá, alguém podia salvar e tal, mas aí sempre ficava alguém de guarda. E nisso eu tava perseguindo o cara, né? Eu era policial, já ia pegar o cara, eu já ia espancá-lo, velho. Então... Quando eu passei, velho, por ali pela frente da prisão, né, dos caras, tinha um molequinho sentado esperando o outro passou, aí o cara falou, me salva, ele agora não dá não. Quando eu passei, o cara botou o pé, velho, eu voei, velho, com o dente no chão. Nossa, véio. Puta, eu quebrei os dois dentes da frente, velho. Ah, mas aí foi mais maldade, cara, ele não deu um soco na sua cara, tá ligado? Mas isso existia, velho, tipo, a galera derrubava os outros mesmo, não tinha essa não, às vezes jogava até pedra, velho. Caraca. É isso, né? Pensando gente... bem, até que hoje em dia não é tão mal. Pois é, cara. Cara, aqui a gente usava mamona pra brincar de polícia e ladrão. Nossa, tá ligado? Guerra de mamona era. Guerra de mamona, velho. Mamona ou aqueles tomatinhos pequenininhos, tá ligado? Aqueles tomatinhos pequenininhos. Sim. Ou tomate ou mamona. Se você jogasse em mim, eu comia tudinho, velho. É, o duro é quando vinha na sua cara, né? O negócio estourava na sua cara. Aí era foda, aí me dava. Mas mamona doía bem mais, mano. A mamona era foda, cara. Bom, então agora é o Zupão. Fala aí, Zupão. Então vamos lá. Eu vou puxar mais um aqui. Cara... Eu não vou negar, eu tive um, né, eu pagava por isso, mas é aquele esquema, eu trabalhava, então era a única forma de eu me comunicar com a galera, né, cara. É o saudoso pager, né, cara, que também foi engolido aí, tecnologia totalmente obsoleta, né, cara, e o celular acabou... Bip? É o bip? É o bip. Ah, não, cara, tá pagando de rico, hein? Ah, não. Eu vou dizer, cara, um negócio pra vocês, viu? Eu sou pobre desse cast. Não, cara. Nessa época, eu comecei a trabalhar com 14 anos, então, meu, eu ia longe pra caramba de casa, assim, não tinha celular, não tinha nada, assim. O celular era um bagulho caro pra caramba, cara, não era... O pager era um negócio mais viável. Então, tipo, eu pagava uma merreca do pager pra poder, sei lá, das vezes que eu ia trabalhar até mais tarde ou sair mais cedo, ter como avisar o pessoal. Ou quando, sei lá, acontecia alguma coisa, meu pai me mandava mensagem e avisava. Minha mãe me mandava mensagem e avisava de alguma emergência, alguma coisa. Era um jeito que tinha de comunicar, né, cara? Assim. Cara, mas sei lá... Durou o quê? Isso aí, 6 meses, tu ficou com ele e acabou? Cara, por aí. Comprou, acho que foi um tio meu que comprou, ele não, de repente não precisou mais usar, não lembro porquê. E aí, pra não perder o serviço, eu acabei pegando o que eu precisava na época e fiquei, tipo, uns 6-7 meses mesmo. Depois você vê que o negócio era meio que um status na época, tá ligado? Você, porra, vou usar um pager que é da hora usar. Tipo... Mas esse negócio de status existe até hoje. Começou com o primeiro status que eu me lembro, assim... Da época da minha mãe, do meu pai e tal, eles falaram que era fumar, tá ligado? Fumar já era um status, tal, pra dizer que já era crescido, já era mulher e tal. Minha mãe se fudeu, né? Começou a fumar com essa porra, fuma até hoje, velho. É, cara, uma galera começou com isso daí, que era meio que um rito de passagem do cara pra vida adulta, né? O cara começar a fumar, se enturmar, isso aí era uma merda mesmo, cara. Você falou, Zupão, do bip, velho, me veio na cabeça Tamagotchi, tá ligado, velho? Puta, isso aí também, cara. A galera tinha, isso aí era uma febre da porra. Eu odiava esse treco, cara. Era proibido no colégio, velho. A galera levava. Isso era o bichinho virtual, não era isso? O bichinho virtual. Isso. Eu achava isso tão idiota, cara. Nossa. Então, mano. A galera todinha, mesmo, não tinha um pirralho da escola que não tinha uma porra dessa, velho. E os professores endoitavam, né, velho? Tipo, no meio da aula, a galera querendo alimentar, botar o bichinho pra cagar e tal, mas... Ozu, você teve um negócio desse também? Oxe, eu tive, minha irmã teve. Meu irmão, eu até tive, mais genérico. Até a secretária lá de casa tinha um que eu fazia. Cara, eu tive um troço desse aí, não durou uma semana, aquela porcaria morreu. Eu não conseguia cuidar daquilo direito. Eu morreu em 2 semanas, 1 mês, eu não resetei não o bagulho. Tinha um negocinho de resetar pra ele. Eu lembro que o pirata, o ciclo de vida dele era de 11 dias. Caraca, velho. 11 dias. Ele, quando ele chegava, terminava os 11 dias, ele ficava. Aí terminava o joguinho. Mas esse bichinho virtual tinha uma lenda que, dependendo de como você cuidasse dessa porcaria, ele virava um bicho diferente. Tipo, é, um Pokémon. Na verdade, é duas, era, ele tinha duas formas, né? Ah, é? Eu achava que isso era mentira, isso era lenda. Não, não, dependendo do que tu fizesse, se tu não desse bola pra ele, coisa e tal, em determinado ciclo da vida dele, ele decidia se ia ser mal ou não. E aí, é ele... que o do Vitor não viveu o suficiente, velho. Não, é. Não viveu, cara. Não sabia cuidar do bicho direito, cara. Não sei, acho que quando você demorava muito, ele, sei lá, você não adiantava mais dar comida, porque ele já tava morrendo, já, sei lá. Hoje em dia eu vejo o meu filho, velho, o mais novo, com a daquele boneco do Tom, tá ligado? É um gatinho que fala com sua porra, pronto. É um Tamagotchi no tablet aquilo ali, velho. Ele dá banho no bicho, é, dá de comer, bota pra dormir, desliga a luz, não sei o que, é uma frescura. Qual é o nome do bicho? É, Tom, tal que Tom, que é o gato falante, sei lá. Ah, o gato, mas isso não é a mesma coisa. Não, tem o povo. Mas é sim, você cria ele, velho. Ele, você cria ele, você dá... Claro que ele não morre, né? Porque se dependesse do meu filho, meu Deus do céu, ele não deixa nem o Tom dormir. O Tom fica dormindo de luz acesa ainda, velho. Porque ele fica falando e ele acha bonitinho que o Tom fala de volta o que ele fala e pronto. Aí quando é pra dormir, ele apaga a luz e liga na mesma hora. O Tom nem fecha o olho, velho. Ai, ai, ai. É foda. Eu entendo. Bom, seu filho, eu entendo seu filho. É minha vez agora e eu vou falar de uma coisa muito legal que tinha na época, que também era status, hein? Olha só, eu não tive, ou tive e era pirata, não me lembro agora. Nossa, todo teve pirata, cara. É, pois é. É que o original era com certeza era muito caro, né? Mais caro, era verdade. Mais caro. E eu estou falando do relógio calculadora da Casio. Ah, esse é clássico também. É. Cara, era uma febre, cara. Todo mundo tinha essa bosta. Com certeza era tudo pirata, né? Então, é isso que eu tenho que falar, cara. Eu sempre vi isso no pulso da... O original era da Casio, né? Então, eu sempre via, mas eu nunca vi um funcionando, cara. Isso que era engraçado, né? Era piratão mesmo. É, mas fazia cálculo, cara. Os que eu tive fazia mesmo. Ah, não, então... eu digo que eu nunca vi um funcionando de verdade. O cara tinha um relógio, mas não funcionava mesmo, cara. Eu nunca tinha visto um funcionando, sabe? Até era porque era sem bateria, velho. Não, sei lá, o cara ia ostentação, cara. Existia na nossa época também. Não, o cara ia com o relojão, mas não funcionava, sabe? A calculadora. Eu acho que talvez nenhum relógio funcionava, mas eu nunca vi o cara mexendo naquilo lá, tá ligado? E... era estranho isso aí, cara. Eu lembro que um vizinho meu tinha uma porra dessa e ele, não, porque o relógio tem um calculador e tal, a gente ia brincar na rua, brincar de... pega, se esconde e tal. Eu disse, porra, pra que tu vai usar isso aí? Vai calcular o tempo de quê, caralho? Bota só... Eu disse, não adianta nada ter um relógio de calculadora, tu não faz cálculo mesmo, tá ligado? Olha, vai ficar de pique-esconde, vai cronometrando o relógio o tempo que ele vai bater a cara, tá ligado? Então, eu dizia, meu irmão, pra que isso? O cara tinha um relógio e ele nem cálculo fazia no relógio, velho. Era só status mesmo, velho. Era só pra... Era não, só olha aqui, status. Meu morfador do Power E aí, logo depois... junto, assim, com esse relógio, veio aquele que falava as horas, lembra? Nossa! Espanhol, cara. Né, velho? Sei lá se era espanhol. Castelhano, era castelhano, eu sei. Velho, era um portunhol paraguaio zoado lá. Eu odeio esse relógio do fundo do meu coração, velho. Meu pai trouxe uma porra dessa do Paraguai. Meu velho, ele acordava, eu e minha irmã, todos os dias com a porra do relógio. Ele ia lá, bom dia, good morning, é sua hora, it's your time. Meu irmão, pare, velho, pare. Todo dia, eu quebrei o relógio, velho. Depois de 2 anos eu quebrei o relógio. Cara, esse era o mesmo relógio que o barulho do despertador dele era um galinho cantando bem rouco, zoado. Isso mesmo. Bizarro, velho. É engraçado, você tá puxando esse do relógio, me lembrou um que o Zupão mencionou o pager, não é isso, o Zupão? O pager, né? Eu lembro que teve uma época que existiu, cara, era uma agenda eletrônica. Era uma parada, cara, que era... Pé, né? Acho que é isso mesmo, cara. E, tipo, ele fazia tradução de inglês pra português, tá, daquele jeito, né, cara? Olha só, cara. E, cara... Nossa, velho, não lembro disso, não. Era foda, mas era uma linha só, sabe? Tipo, não era uma tela de celular bonitona, que você mexe, tem cor. Era tudo preto e branco, tá ligado? E tipo... como se fosse uma calculadora, que tem aquela linha, assim, aquela listra, né? Onde fica já programado ali os números, né? Tudo certinho. E era tipo isso aqui em letras, tá ligado? Aí você fazia, você agendava coisa lá numa linha, cara. Caraca. E na época, quem tinha isso era... era ricaço, cara. Só nego ostentação tinha isso aí. Era mais os adultos que tinham, né, essa parada. É, meu pai não tinha não isso aí, velho. Olha aí, tá vendo? Ah, olha só. Porque talvez não fosse tão prático o negócio. Talvez uma agenda de papel fosse muito melhor, tá ligado? Ou talvez isso não fosse tão rico, né, velho? Opa, também. O Cassiopeia era um modelinho um pouquinho mais novo, mas tinha um modelinho um pouquinho mais simples que ele funcionava como se fosse uma agendinha de contatos, assim. Você colocava... O que a gente tem de contato no telefone, lá que tem o nome da pessoa e um ou dois números de telefone, esse aparelhinho fazia. Meu pai teve um desses simples aí. Você colocava o nome da pessoa, um ou dois telefones, daí ela fazia mais algumas coisinhas, tipo calcular, tinha função de calculadora, né? Tinha. Cara, eu lembro que eu pegava isso aí e eu ficava horas e horas... sei lá, os contatos que meu pai tinha, da família, do trabalho e tal, eu ficava imputando ali na calculadorinha, na agendinha ali, achava isso mó legal, cara. Eu tinha, sei lá, devia ter uns 11 anos, uns 10, 11 anos, cara. Era diversão fazer isso aí, cara. Bora, cara. Era muito legal. A minha diversão na época não era assim, não. Era Mega Drive mesmo, era essas frescuras mesmo. Dar lapada nos outros e tal, esse negócio... Dar lapada nos outros. Ai, ai, ai. Bom, então, Felipe, voltou pra ti, Felipe. Fala aí. Porra, não sei, velho. Então, vamos lá. Vamos falar de Walk Machine, velho. Não sei se vocês lembram disso aí. Walk Machine? Cara, tava na minha listinha aqui, mano. Walk Machine. Mano, isso foi uma febre. Entre os ricos, né? Eu nunca tive, viu, Tim Blue? Vale ressaltar. É, um asterisco aqui eu também não tive, cara. Só tinha vontade de ter, mas não tive. Não, nunca tive, velho. Agora, Walk Machine, cara. Meu primo teve. O que era o Walk Machine, velho? Walk Machine era tipo um patinete, tá ligado? Só que motorizado, velho. Puta, velho do céu, eu lembro disso, cara. E tinha um cara que era mó playboy na rua e tinha essa parada, velho. Tinha, cara, tinha. Olha o ódio do Vitor, Não, cara, esse garoto era odiado na rua, cara, porque ele não era, tipo, playboy, mas gente fina, compartilhava lá. Ele era tipo Kiko, tá ligado? Ele não deixava, fazia graça. Você sabe quem ele era mesmo, na real? Aquele guri do carrossel, velho, como é o nome dele? Qual é o nome dele? É o Jorge, né? O Jorge, eu acho. Sei, o galeguinho, velho, que tinha um carrinho motorizado lá do carrossel. Não sei carrossel. O nome dele, mas eu sei quem então, é. Então, cara, é foda. Mas continua aí, Uso. Pô, aquilo ali era uma febre no bairro onde a gente morava, né? Meu pai morava, na verdade, de aluguel, que a empresa Gerdau, na época, não... Ele tinha sido transferido pra Maceió e... Quer dizer, tinha acabado de ser transferido pra cá, pra Recife, e a gente não tinha onde morar, né? Não tinha onde morar e a galera... O prédio tava ficando pronto lá e pagavam pra ele o aluguel nesse bairro, mas... É o bairro do Espinheiro e tal, que é mais... Era mais classe alta mesmo, fuderosa. Meu pai sempre foi metido a rico, né? Na verdade, mas... Porra, isso era foda, eu era louco pra andar nisso aí, velho. Nunca andei numa porra dessa, minha irmã andou, levou uma queda, tomou no cu. Véi, ficou uma carne viva a coxa dela, velho, a parte da passada ali. Porque ela foi passada de uma vez, tipo, não tinha noção de acelerar e tal. Ela foi passada de uma vez num quebra-mola daquele, velho, aquele bicho deu um pulo e ela... Caiu, ralou sei lá, velho, a parte da, não sei, da perna, do lado da perna ali, perto da bunda, assim, velho, e ficou muito ceboso, velho. Nossa. Velho, eu disse, pronto, agora que eu não vou andar nessa porra mesmo, eu nunca pude ir, né, minha irmã, que era mais 3 anos mais velha, foi, levou uma queda da porra, minha mãe e meu pai nunca vão liberar eu andar nessa porra dela. Mas isso aí era da hora, cara, isso aí era muito tato, só bom, Playboy, véio. Tinha essa parada aí na época, cara. Passava mal galera com isso, velho, 2, 3 caras assim de uma vez, passando, aí daqui a pouco passava uns vermelhos, outros brancos e tal. Caralho, só tem Playboy mesmo nessa porra, velho. Eu me senti pobre, velho, pra você ver a ideia da parada. Cara, mas eu tinha a impressão de que isso aí não tinha muita potência, não. Era mais um... Chegava uns 15 não. Não sei, acho que uns 20 por hora no máximo, velho. Mas é porque era muito rente ao chão, entendeu? Então você sentia mais a velocidade mesmo sem você tá... É como kart, tá ligado? Kart também não é tão fuderoso, mas você dentro de um kart, velho, você tá muito perto do chão ali, parece que você tá voando, velho. É, tô ligado. Da hora. Então tá, então agora vai, Vitor. É, bom, eu vou falar uma parada que não existe, mas pelo menos eu não vejo mais, não na rua, né, as crianças brincando. Na verdade, eu não vejo nem criança brincando na rua mais, mas tudo bem. É uma... Mais crianças brincando na rua. Né? Talvez nem existam mais crianças, né, cara, do jeito que tá. Criança tá brincando em outro lugar e outra coisa, velho. É, já, tipo, sei lá, criança é o bebê engatinha, daqui a pouco tem um adulto, sabe? É, isso é culpa do funk, né? É, tipo isso. tá evoluindo as crianças muito rápido. Mas enfim, eu vou falar um negócio mais singelo, cara, que a molecada fazia lá com madeira, que era o carrinho de rolimã, cara. Isso. Carrinho de rolimã, velho. Cara, aí que vem, cara. Eu só vou começar esse assunto falando uma parada que o Zupão falou no começo do cast do Pomo de Adão lá, que o cara... os pais falavam, né? Não fica chupando muito essa bala, não, que essa bala aí vai fazer você ficar que nem aquele cara ali, ó, com aquele pescoço gigante. Então, na rua tinha uma lenda que era assim, ó, não fica abusando do carrinho de um alemã, porque uma criança foi brincar isso aí e o caminhão passou em cima dela, tá ligado? E os pais falavam... Não, meu pai e minha mãe falavam isso. Todo mundo na rua, assim, os mais velhos, né, os adultos falavam isso pra criançada. Ó, não vai pra tal lugar que senão o caminhão vai passar em cima de você, que nem um fulaninho, não sei o quê, sabe? Tipo, que virou pizza. E as pessoas ainda não sabem da onde surgiu os 10 mandamentos. Tudo bem, vou deixar quieto, né? Não, mas o carrinho de rolimã, cara, era muito foda, cara. Porque tinha nego que sabia fazer um negócio maneiro, cara. Parecia um carrinho profissa mesmo, sabe? E era tipo, pra molecada que talvez não saiba, ou as pessoas que talvez não estejam ouvindo e não saibam, era uma tábua de madeira que parecia uma tábua gigante de cortar carne, sabe? Gigante assim. O formato é esse mesmo. Parecia uma... Enfim, naquela pontinha é uma tábua retangular, né? E na ponta dela fica mais estreito, como se fosse um cabo. E nesse cabo colocava, tipo, uma outra tábua transversal que era o controle do cara. O cara colocava os pés ali e, tipo, mexia pros lados essa tábua transversal. Era irado, velho. Ou exatamente, o carrinho. E, cara, mano, era cada tombo no asfalto, cara. Nego comia, sei lá, cara, comia poeira com essa porcaria, cara. Voltava ralado, porque, mano, criança projetando um carrinho não era nada. Fora, velho. Fora os o dedão esmagado, né, cara? Que você ia pôr a mão no chão pra poder dar um impulso assim. Vai dando impulso. Uma hora você erra o apoio, a rodinha de trás passava em cima do teu dedão, cara. Verdade, tinha essa. Arrebentava o dedão. Molecada, tudo com unha trincada. Aquelas unhas roxas, tá ligado? Sim, tudo roxa. Era, tu não tinha mais dedo. E... O cotovelo e o joelho tudo comido, ralado, tá ligado? Sim, Deus, cara. Era engraçado que, tipo, eu lembro até hoje que o nego projetava o carrinho, fazia, tipo, várias firulas, pintava, tinha nego que pintava, porque o pai era marceneiro, então tinha tinta e fazia tudo, colocava fogo no carro. Parecia Veloz e Furioso com o rolimã, sim, né? Sim, cara, era foda. E, tipo, mano, eu pensava em tudo, cara, eu colocava até farol na parada, mas esquecia do porra do freio, sabe? Não tinha freio, aquela porra. A parada não tinha freio, né, velho? Não tinha, cara, era tipo, seja que Deus quiser, sabe? Descia era gente, avenida, né, velho? Era neguinho rolando, né? Às vezes ia, tipo, sei lá, dois neguinhos, sabe? Tipo, dois maluquinhos. Vai, mano. Um pegava embalo, né? Pra pegar, né? Descer a rua e tal. E o outro pegava, já vinha, empurrava um camarada e outro só controlando, né? Um empurrava, pulava em cima do carrinho e ia os dois lá, cara. Mano, eu já me arrebentei muito com essa porcaria. Até meus pais falavam, se você sentar nessa porcaria de novo, você vai apanhar. Aí eu larguei mal, cara. O freio era o calcanhar do teu tênis, né, cara? Que você raspava no chão pra ir freando, assim, né? Mas por que você acha que eles não queriam mais que brincasse? Tinha acabado de ganhar um tênis, voltei pra casa, o tênis, tipo, sei lá, parece que eu tinha feito peregrinação até o deserto do Saara e... Porra, cara. Acabei de dar um tênis pra você, mano, você tá maluco? Tá foda. Bom, eu queria pedir desculpa por não contribuir muito sobre esse assunto, apesar de eu conhecer carrinhos de rolimã e ter visto muitos, aonde eu me criei não tinha asfalto, então não tinha como andar de carrinho de rolimã. Travava, né? Não foda. Tinha, era medicamente impossível, né? Ah, peraí, então... o que era? Você morava e tinha paralelepípedo, é isso? Não, era chão mesmo, rua de chão mesmo. Ah, então peraí. Se era chão de terra, você tá falando? Isso. Então, cara, peraí que eu vou dizer pra você, cara, que eu tinha uma época que eu também vivi dessa forma, assim, na terrana mesmo, tá ligado? No terreiro? É, mais ou menos. E, tipo, lá perto de casa tinha um barrancão, cara, que era... Estavam construindo um prédio lá, tá ligado? Então eles faziam buraco. Mas também não tinha barranco também. É, puta, cara, você vivia onde, cara? Que sala do tempo do senhor caiu, é isso? Não tinha nada lá? É o Chico Bento, pô. Nossa, que tristeza, cara. Então, aí, esse barrancão, você pegava lá um pedaço de papelão, enfiava no chão, sentava em cima e descia, cara. Era foda, tá ligado? É o trenozão, cara. Mas o que eu queria dizer sobre o que tu disse aí, sobre os carrinhos de rolimã, as crianças hoje em dia no Maicon e tal, aqui na minha cidade, em Gravataí, no Rio Grande do Sul... prefeito, nosso querido prefeito, que o pessoal adora, ama ele de coração, né? Que, né? Bom, deixa abaixo isso aí, que nem diz o Nils. Ele estipulou, eu não sei a data exatamente, eu vou procurar, vou colocar no post uma reportagem sobre isso. Ele estipulou o dia do carrinho de rolimã. Caraca, ninja isso, cara. É, pois é, ninja pra vocês, né? Que não gasta o dinheiro da cidade com outras coisas importantes com isso aí. Mas é porque o filho dele é fanático por isso, então, né? Ah, uma coisa puxa a outra. Exatamente. Então, né, eu vou ver se eu acho alguma coisa, vou deixar de detalhes aí. Mas pergunta pra alguém aqui da minha cidade se eles adoraram isso aí. Não adoraram. É, o pessoal tá preocupado com outras coisas, né? É, pois é, enfim. A minha empolgação com o Kininja aqui foi por causa da lembrança da época, que era um negócio legal que a gente fazia, mas realmente... Ah. Trazendo isso pro patamar de hoje, pelo que você tá falando, cara, gastar dinheiro público com isso, pelo amor de Deus, não tem cabimento mesmo, cara. Sério. Não tem tempo pra perder com isso. A gente tem aqui, por exemplo, a gente tem aqui uma UPA que tá, né, largada as traças aqui, né, por terminar na cidade aqui. Foda, mas, né, fazer o quê? Oh, mas o carrinho de rolimã é isso aí, cara, alegria só. Era legal, era legal. Vitor, tu falasse do teu tênis, que tu lascou o tênis e tal. Vocês se lembram daquela porra daqueles tênis que acendia, velho? Puta, febre, velho do céu, eu lembro disso, mas eu nunca tive esse tênis, cara. Não, mas não é febre mais, né, velho? Não é mais febre. É, fala isso pra minha filha, que eu tinha que comprar um pra ela de qualquer jeito. Né? Tem pra criança, cara. Hoje, né, cara? Naquela época era pra molecada, pra adolescente. Ah, então naquela época vocês usavam com 17 anos de idade, seus acabados. Não, peraí. De 11 anos eu usava fácil aquilo ali, velho. Mas aí, criança de 11 anos não é hoje em dia? Não. Sim, cara. Não, mas eu estou engravidando, porra. É, hoje tá assim. Ai. Tá, mas olha só, cara, esse tênis tinha um comercial que eu ficava maluco, cara, eu ficava alucinado, cara, que era um molequinho, né, playboyzinho e tal. Ele ficava, tipo, numa pista de aeroporto com o tênis, e aí a pista é toda escura, tá ligado? E aí vinha um avião e ele ia... Olha o comercial idiota, né, cara? Mas ele, tipo, indicava pro avião onde tinha que pousar, correndo com o tênis, tá ligado? Porque ele ficava piscando. Nossa. A luzinha. E eu era criança, eu... Puta, que foda, o tênis brilha no escuro, que... foda e tal. Só que, meu, é lógico, né? Meus pais não tinham condição de comprar. Então, cara, eu acho que eu sou uma pessoa meio frustrada até hoje quando eu vejo uma criança com um bagulho desse. Puta, cara. Olha só, cara. Essa porra, se ratear, ele vai comprar um e vai botar no dele. É, hoje em dia eu não tenho mais coragem. Mas, cara, com certeza o meu moleque, o dia que eu chamar o meu moleque, ele vai ter essa porra, cara. Ele não vai nem pensar. Ele vai olhar pro comercial já. Tá aqui, fião. Pega aí, senta. Véi, eu lembro que eu tirei muita onda com a cara da minha irmã, véi. Porque eu e ela ganhamos um tênis desse, tá ligado? Tal. O dela, depois de um tempo, só acendia um, tá ligado? E aí eu ficava treinando onda com a cara dela. Eu disse, rapaz, que merda esse teu tênis, né, bicho? Ela, vou botar meu tênis, não sei o que. Eu disse, bota não, velho, que aí só vai ter uma luz, não tem nem graça de usar, puta, velho. E aí ela ficava muito puta, viu, velho? A gente já levei muita lapada da minha irmã por causa disso. Eu fico imaginando o Ceso sapateando na frente dela, tá ligado? É, velho, eu ficava pisando, tá ligado? Ficava pisando, tipo, virava de costas, ficava andando de costas assim, ou então correndo na frente dela, só pra ela ver a luz piscando, velho. Cara, isso é muito coisa de irmão fazer, né, cara? Irmão pequeno, assim, fazer pra provocar o outro, né, cara? Pô, eu era muito capeta, velho. Puta, velho. Bom, então agora é o Zupão. Vai, Zupão. Então, vou puxar mais um aqui. Esse eu não tive, não. É da época de escola, da mesma época do mimeógrafo aí. Olha lá, aqueles, hein? Aqueles estojos que tinham 10 botões e cada botão que você apertava saía uma lupa, saía uma régua, saía uma tesoura. Caraca, o tijolo era o botãozinho magnético, né? Sei que lá. Era muito louco isso aí, cara. Ah, isso é outra coisa que era de puro status, né, cara? É, o estojo Transformers, né, velho? Ah, é, tá louco, cara. Eu lembro disso aí. Eu vou confessar que eu não tive, não. Eu acho que tu tinha, fala a verdade. Não tive, não. É porque era muito caro e toda vez eu perdi estojo, a porra toda, mas não quis comprar, não, pra mim. Esse estojo que você tá falando aí, ele, o pessoal na escola falava que era o estojo Transformers, uma parada assim, porque ele se abria todo, né? Ele parecia um canivete suíço, né, cara? Ele abria pra todos os lados, né? Tal. Porra, era muito foda mesmo, eu também nunca tive, não, cara. Isso aí era pros gringos também, era foda. Era bem o canivete suíço, tinha um monte de funcionalidade que você não usava pra porra nenhuma. Mas tinha um que. Inclusive tinha um que se acionava que era uma lupa, cara. Cara, que criança vai fazer com lupa, cara? Exatamente, não vai fazer nada, tipo, cara. É porque aquilo ali era pros velhos lerem, tá ligado? Só que Os velhos usavam estojo, né, velho? Então. É, pode crer. E você tá falando isso aí, ô Zupão? É, eu lembro também de uma pasta, cara. Não sei se vocês lembram disso, que era um que tinha, sei lá, milhares de canetinha, milhares de giz pastel. E tinha um monte de lápis de cor. E era pasta de colorir, fodástico. Isso ainda tem, você até lembra? Hoje a minha filha tem. É, meu filho tem também um. Agora hoje é bem mais barato, né, velho? Mais barato, mas antigamente, cara, o cara que tinha isso aí, o cara era sinistro, cara. O cara era overlord ali da galera. Ah, sim. Ah, o cara então... tem. Ih, mano, sempre eram os gringos, né? Aí você. Então eu era gringo, velho. Porra, que merda. Isso aí que você fala é tipo um estojão mesmo, mas tinha várias canetinhas, vários giz, assim, várias paradinhas, assim. Sim, tinha giz zíper, cera, né? Tinha giz cera, aí tinha os lápis de cu e tinha os hidrocu, né? Na parada. Então, tinha. Até aquelas negocinho de aquarela que você. Umas rodelinhas de aquarela e tinha um plástico por cima, porque pô, aquilo lá você molha, né? Você usa água. Então, cara, era um negócio extremamente completo, cara, aquilo ali. E era só nego realmente bem de vida que podia ter um negócio daquele ali, cara. É nóis, é nóis. Essa parada aí não tinha, não, cara. Eu tô vendo, cara. A gente fazia na escola, a gente ficava brincando de tirar racha de moto com as tesourinhas. Aquelas tesourinhas bem simplesinhas que você usava na escola, sem ponta e tal. Quando você abre a tesoura, a parte que coloca o dedo parecia uma roda da moto, assim, tá ligado? E a parte da tesoura que abre parecia uma moto, assim. A gente ficava brincando de tirar racha com isso aí em cima da carteira, assim, na época de escola. Nossa, velho, pode crer, cara. Caraca, a criatividade é o que manda, né, velho? Ah, não tinha o que fazer, né, cara? Dava um jeito. O ser humano é criativo mesmo, cara. É foda, velho. E a gente brasileiro é sempre conhecido pra dar um jeitinho, né, velho? Sim, sim. Cara, tinha tanta coisa legal pra falar, mas eu não vou deixar passar essa oportunidade de falar de dois clássicos aqui, emendados, que um tem a ver com o outro, que é as nossas queridas VHS e os seus respectivos videocassetes, né? Puta, velho. Muitas horas de emoções aí gravadas, né? Quem aqui não pagou uma multinha por não rebobinar a fita na hora de entregar? Atira a pedra, né, cara? Puta, eu paguei, a primeira multa que eu paguei, eu me lembro, né? Eu não paguei, né? Na verdade, minha mãe pagou por mim. É óbvio. Foi a fita do Em Busca do Vale Encantado, velho. Cara, que da hora esse desenho, velho. Cara, esse desenho era foda, velho. E o pior, que eu ia pra locadora e alugava aquela porra direto, velho. Minha mãe era puta eu com também, isso, cara. Era esse aí, esse o Page Master, mano. É o do esse Little Foot, velho. Esse do Busca do Vale Encantado é dos dinossauros, não é isso? Isso, velho. Cara, esse desenho era, sei lá, cara, eu tenho uma... Eu lembro que eu ficava meio depressivo quando assistia esse negócio quando eu era criança. Porque ele cara, se porque... perdia, né, velho? Porque eles nunca achavam a porra do lugar, cara, e aquilo me deixava, puta, maluco, cara, aquela merda. Ah, mas isso era clichê daquela época. Isso, era que nem Caverna do Dragão, cara, me dava um ódio daquele unicórnio que não deixava os caras ir embora pra casa, velho. Vai, pra mim, no Caverna do Dragão, o que eu mais tinha ódio era o Mestre dos Magos, velho. Aquela porra sumia o tempo todo, velho. Nunca dava as coordenadas certas e ia falar, e a galera virava ele sumido. Só pra ir que aquelas eu, tá? Dicas dele que não servia pra porra nenhuma, né? Que não servia pra se afundar mais ainda em confusão. Era foda, mas, velho. O Blue, você tava falando do videocassete, cara. Eu lembro até hoje, cara, de ter alugado o Mortal Kombat, cara, pra assistir em casa. Olha esse só, filme. Esse foi, filme. Esse foi o primeiro filme que, tipo, meu pai me levou lá pra eu escolher, cara. E, tipo, escolhe um filme aí. Eu escolhi o Mortal Kombat, cara. Então foi o primeiro filme que... Ele que pagou, né? Mas fui eu que escolhi, tá ligado? Então... Teoricamente foi o primeiro filme que eu vi mesmo no videocassete, cara. Puta, mano, é muito louco, cara. Muito louco. Eu assisti várias vezes no mesmo dia. Agora eu vou te massacrar. Se é no quesito velho, né? Aí é. Eu lembro a primeira vez que eu vi um videocassete na minha vida. Nem sabia que existia cinema ou qualquer coisa do tipo, assim. Eu lembro que a primeira vez que eu vi um videocassete na minha frente foi quando a professora disse que no outro dia a gente ia assistir um filme. Eu falei, tá, né? Falo pra todo mundo na aula, né? Eu assisti um filme. E aí cheguei na sala de aula, tinha três televisões, né? Todas interligadas ali, um videocassete. E aí ela pegou e botou a fita do ET em 1987. Caraca, velho. Putz, cara. Ué, é porque um aí pra sua professora, cara. Muito bom, velho. É, 1987, eram três turmas juntas, todo mundo olhando o ET. Pô, cara, eu assisti Xuxa contra o Baixo Astral, velho, na escola. Nossa, velho do céu, esse filme, cara, meu Deus. Qual cara, filme? Xuxa contra o Baixo Astral. Caralho. É, era isso e Lua de Cristal. Lua de Cristal, puta, Lua de Cristal, cara, esse filme é trash demais. Cara, eu o agora... que ela esperava era a porra do Sérgio Malandro, velho. Que ideia. Não. Você tá entendendo que não tinha naquela época estética, cara? Tipo, as pessoas, os atores tinham dente estragado, cara. O pessoal não tinha esse épico de beleza, tá ligado? Os caras eram aceitos. Você sabe atuar assim, então entra aí. O cara, sei lá, não tinha um olho, sabe? E atuava, sabe? Hoje em dia não tem essa parada, cara. Era muito sinistro, cara. Não tem um olho. É, sei lá, o cara com olho. Deixava o cara fazer o papel. Hoje em dia não pode, cara. Não pode. Ah, o cara... Não, cara, se o cara tem uma barriguinha ali, já não pode fazer o papel. Cara, eu me lembro... O slot que eu diga... Cara, e o segundo filme que a professora botou pra gente ver nesse vídeo cassete, que daí eu já tava fascinado pela mídia, né? Foi O Casamento dos Trapalhões. Ah, legal o filme, eu gostava. Gostava né? Filme de Trapalhões, todos eu gostava, velho. Era muito massa. Era sinistro, mano. Ah, outra coisa que era daquela época e não volta mais, cara. Porra, é, velho, os Trapalhões era fantástico, velho. Pra mim, o Mussum era o rei, velho. O Mussum era legal, né, cara? 0% de racismo com o Mussum. Você lembra daquela... Não sei se vocês viram aquele quadro, velho, do... Que ele chega pedindo... Leite de mula manca. Ah, não, mas isso aí dá na internet toda hora, essa porra. Aquilo é muito foda, velho, na moral. eu fico rindo até hoje quando vejo aquela porra, velho. Então, esse tipo de coisa não tem hoje, cara. Um programa pra criança que o cara vai pra um bar tomar cachaça, cara. Não existe isso mais, cara. Tipo, hoje em dia os caras, sei lá, estão censurando alguns desenhos, alguns animes que o cara fuma cigarro e finge que ele tá chupando um pirulito, tá ligado? Pra não parecer que é cigarro e tal, tá ligado? Tipo, cara, imagina o Mussum lá pedindo leite de não sei o que. Daqui a pouco, então me traz a cachaça aqui, sabe? Tipo, e bate o copo, sabe? Mano, hoje em dia não, realmente não vai voltar essa porra, tá ligado? Fazia aquele estarro, né? Quando tomava a cachaça, desce outra aí, tá? Sim, fazer aquelas caretas e tal. Era foda. Bom, aleatório agora. Quem falar primeiro, vence aí. Uma coisa antiga. Fala. Caraca. Eu quero um. Pogobol, velho. Pogobol, velho. Puta merda. Mas isso é bom. Coisa pra rico, cara. Quem é que não, é? Não, cara, não, era, não, não, não. Pogobol não era, não. Cara. Como que não era, cara? Essa cara da porra, essa merda. Caramba, não, onde é que você morou, cara? Pô, eu não sei porque eu não tenho noção de preço da época, assim, né, cara? Mas Pogobol, não era muita gente cara. Tinha na rua. Sabe assim, que né? Sabe por que não era tão caro? Porque eu tinha, cara. Então não era caro. Ah, era caro sim, eu não tinha. Não era, cara. Então, sei lá, então ficou barato comigo, cara. Meu pai pegou no Paraguai, não sei. Mas, tipo, não era muito caro, grado, velho. Porque todo nada. Mundo na rua tinha, cara. Todo mundo na rua. É, inclusive, um carinha se arrebentou por causa disso, mas tudo bem. Ah, mas olha isso aí. Quem é que tinha isso aí, ó? Eu tinha, o Vitor tinha, o Zupão tinha. Metade das crianças do Brasil tinha. E tu tá dizendo que é caro. É caro sim, porque eu não tinha. Bom, na verdade eu não tinha nada, então. Tudo era caro. Quem é que tinha isso aí que eu botei no link aí, ó? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver esse link. Nossa, velho, isso aqui, cara. Cara, pô, por que não pareça, parece que eu até senti o cheiro desse troço, cara. Só exatamente, olhando pra isso. O cheirinho. Quem é que nunca botou álcool depois que terminou? Pra poder pegar mais, pra funcionar mais. Sim, eu vou olhar. E aí estragava o bagulho, além de quando você botava álcool, ficava bem claro, né? Sim, bem clarinho. Os ouvintes que não estão vendo aí, a gente tá falando de umas canetinhas hidrocor da época, que eram bem famosas. Era um estojinho de acrílico transparente, era muito nostálgico. Isso. Sabe? Cara, a branca servia o quê? Pra apagar as outras? Eu não lembro, cara. Não lembro. Acho que a branca não servia pra porra nenhuma mesmo, não. Acho que é só pra esclarecer um pouquinho, né? Clarear o... Não, uma amiga minha dizia que era pra apagar. Daí tu passava a branca, além de borrar a ponta dela, tu ainda furava o papel. Ainda. É. Sim. É verdade, né, cara? Essas canetinhas, sei lá, tinha aço sulfúrico, né? Porque você passava no papel, o papel ficava molhado e... Abria o papel, cara. uma coisa foda que tinha também. É, tinha um, vendia a Grow, era a Estrela, vendia um kit de alquimia, velho. Aquela porra parecia uma fábrica de terrorista, velho. Ah, tu fica falando de coisa de rico, eu não faço ideia o que era essa porra. Cara, aí. Eu lembro disso aí, mas será que aquelas coisas eram químicas mesmo ou era só uma água com corante pra fazer de conta lá, cara? Porra, eu bicho, você, ó, você colocava as águas, tinha hora que aquela porra ficava fervendo, como se fosse, sei lá, borbulhando. Tu acha que tinha química? Só não tinha pra matar alguém, né, eu acho. Ô, Zu, não era esse negócio que tinha mercúrio nele, cara, que era uma parada mega, podia realmente matar uma criança esse troço, tá ligado? É, essa história de mercúrio é bobagem, cansei de quebrar termômetro quando era pequeno com a mão. Sim, então. Sim. Você é louco, sim. Velho, isso é sim, sério, sim. Mano. Não, a gente fazia muito isso, cara. É meio feio, assim, deformado, né, tem um louco. É, vai ver, pode ser. Não, mas eu compartilho não, mas... com ele, cara, porque realmente faziam muito isso, cara. Olha o link aí do kitzinho aí, ó, vê se alguém lembra. Kitzinho? Então, eu lembro disso aqui sim, cara. É, eu lembro também. Não lembro dessa porra. Eu lembro, mas eu nunca tive esse troço, cara. Você foi pra rico? Eu não, mas eu também nunca tive, porra. Quem teve foi a galera lá da rua. É, sei. Tá bom. Aí é... quando eu digo que tive, eu tive mesmo e pronto. Riquinho, senão eu vou me... Mas... Riquinho da porra. O que mas eu tive que não tem mais hoje é Gênios, velho. Gênios era muito foda, velho. Não, eu vou te falar, viu? Gênios voltou. Tem uma... Se você for na Re-Rap, tem lá pra vender, cara. É, esse é brinquedo clássico tem, cara. É cacete, velho. Mas tem sim. Nossa, o que que nessas lojas de brinquedo não é barato, cara? Sabe aqui, aquele... ó. Puxando pra brinquedo aqui, ó, vou falar um brinquedinho que eu tinha, porque, né, qualquer um poderia ter. Tá bom. Que era o pirocóptero. Pirulito que voa, voa, pirulito que vai voar, quem gosta de mim é ele, quem gosta dele sou eu. Está no ar o delicioso pirocóptero, o pirulito que voa. Puta merda, no peru, que vinha no pirulito, aquelas hélices. Tinha aquela credencial, cara. Eu não consigo entender. Bate, pirulito que já bateu. Sim. Não é que bate, é que voa. É a versão do pirocóptero, é pirulito que voa, pirulito que já voa. Isso, é verdade. Bate-bate é a música original, Zé Ruelo. É mesmo. Mas assim, eu fico surpreso, cara, que tem gente, pelo menos na minha época tinha, não sei hoje em dia, que não sabia jogar aquilo, cara. As pessoas faziam o troço voar, mas com o polegar levantado, dava no meio do dedo, cara. É, não tinha. Tinha uns que faziam. Dedo na galera. Exatamente, aí tinha uns que faziam assim com as mãos cruzadas, tá ligado? Uma mão à esquerda apontando pra direita e a direita pra esquerda e sabe? Eu fazia reto, as duas mãos pra frente e aí isso aí. Eu fazia com a mão cruzada, o dia que você falou aí. Ah, tu tá de sacanagem. É, a mão esquerda apontando pra direita, a mão direita apontando pra esquerda, só que as palmas coladas, né? Sim, pois aí é. Se girava assim e subia. Mas tinha que fazer assim, tipo que a gente estivesse esquentando a mão, assim, sabe? É, tipo assim mesmo. Ah, me parecia mais difícil fazer com a mão contrária. Não fazia sim, assim, é, não, pois cara. Pois é, pois é. E aí tinha aqueles boca aberta, ah, eu não sei fazer, e paf, dava no meio do dedo que levantava o polegar. Cara, você tá ligado àqueles telefones que a gente fazia com fio, velho, que o copo e tal, que o cara falava no copo e o outro nunca escutava. Consegui fazer essa porra. É, isso nunca funcionou comigo também não, cara. Eu via na televisão. Eu fazer, não consegui também não. Eu via aqueles Esqueceram de Mim, naqueles filminhos de filme de aventura de criançada. Você vê isso até hoje em Gente Grande, você vê isso, aquele filme. O filme Gente Grande tem. É, então, aí eu via, cara, que foda, eu quero fazer. Eu tentei, ficou... Não funcionando não, cara. Ficou uma bosta, tá ligado? Não sei o que eu fiz de errado no projeto, que não funcionou. Tinha outro que o nome aqui, não sei se aí era a mesma coisa. Era Stick e Puxa, velho. Era praticamente você ficar com duas pontas de uma corda e tinha um... É Vai e Vem o nome. É, Vai e Vem. Puta que ali era cada lapada na mão, meu velho, que era tenso, viu, velho? A intenção era machucar o seu parceiro, né, cara? Não tinha outro... Sabe, qual que era o desafio? É uma brincadeira que não tem sentido, né, cara? O troço Vai e Vem, Vai e Vem. Por isso que não tem mais, né, velho? Quando você é bem pequenininho aquilo é engraçadinho, né? Engraçadaço. É que você não para e pensa quando você é criança, entendeu? É tudo escroto mesmo. Quando é criança, tudo tá bom, você tá brincando, tá de boa e acabou-se. Pois é. Então, mas alguém lembra aí alguma coisinha de cabeça? Cara, eu lembro de um negócio que você... Aliás, você me fez lembrar com o pirocóptero aí, esse negócio de... Essa hélice. Sim. Bom, me fez lembrar que, na época... Todo mundo aqui, pelo menos, teve um bonequinho do Comandos em Ação, cara. Puta merda. Eu lembro que o meu pai era o senhor engenheiro pra essas coisas, porque eu era muito novo, eu não sabia fazer. Ele fez um paraquedas pro meu Comandos em Ação com sacolinha de supermercado, cara. Ah, é normal. Pra mim aquilo eu era épico. Eu fazia, mas com Playmobil. Demais, nossa, eu perdi um boneco. Ah, tu não vai contar isso de novo, né, cara? Todo cast que a gente fala de coisa antiga, tu fala dessa porca desses bichos que ficam em cima da árvore. Velho, o cara falou agora de comandos, porra. Do jeito do paraquedas, eu não posso dizer que eu perdi um, não. Vai te fuder, então grava essa porra isso. Sozinho. Grava essa porra sozinho. Ora, porra. Cara, essa história do Zoe, eu compartilho um pouco, cara, que muito nego perdeu o bonequinho por causa dessa porra, cara. Porque, todo cast ele perde um boneco. Ele já perdeu o Sub-Zero, já perdeu o Scorpion. Eu tenho um monte, velho. Eu tenho um monte de boneco, então fazer o quê? É, eu podia perder, né, cara? Ai, tá vendo? Eu não sou tão rico igual o cara, não, tá vendo? Eu não era, não, bicho. Aliás, não era nada rico, né? E outra, eu não tinha a maioria dos comandos de ação. Eu tinha aquele G.I. Joe, velho, que era... SOS Comandos o nome, na verdade. Era os braços de plástico e tal, que era mais fortinho eles. Não sei se vocês chegaram a ver. Era tipo comandos em ação, só que não era todo de plástico. Ele era de borracha, os braços e tal. Ah, porra, eu sei. Eu lembro, eu tinha desse também. Eu tinha os comandos de ação que era de plástico duro e esse de borracha, que eu falava que eles eram, tipo, como se fossem os vilões, tá ligado? Porque eles, sei lá... Cheio de arma, né? Era muita arma que vinha, né? E eles eram tudo mal encarado, nenhum deles estava de boa. Sempre tava com aquelas caras de atirando, sabe? Então, tipo, eu sempre achava que eles eram os vilões da história, tá ligado? Eles eram tudo bombado também, comparado aos outros. Tudo cobra, né, os caras? Tudo dos cobras, né? Dos comandos de ação. É, pode crer. Pô, mas eu brincava muito em construção com esses bonecos, velho. Puta merda, velho. Fazia base no tijolo ou alguém tinha aqueles barros na rua, tá ligado? Cara, você tá falando do comandos em ação? Sim, velho. Muito, muito. Ah, sim. Fazia os túneis naqueles barros que tinha no meio da rua de construção, ou nas poças d'água, brincava, pô, era muito foda, velho. Eu gostava muito, cara, eu acho que, sei lá, eu sempre acho que toda criança já fez isso, né? Mas eu criava história pros personagens, tá ligado? Então, o bonequinho que tava quebrado, que quebrava as mãos, né? A primeira coisa que estragava nesses bonecos eram os dedos dedos, né? É porque era muito pequenininho, era frágil, né? Quebrava o dedão, na verdade, né? O dedão. É, o meu já tava com a mão já decepada, já tava tudo fodido. O que eu gostava dos de borracha era isso, eles não quebravam, né, velho? Era borracha. Eles não quebravam fácil, é, exatamente. A não ser que você estragasse mesmo, né, mas... Aí eu toquei fogo em um, mas não foi nada demais, né? E, cara, era legal que, tipo, esses que eram mais quebrados, eu falava que eles eram veteranos da guerra e voltavam fodidos, sabe? Sem perna, tinha uns que eu perdi a perna, sabe? Inventava história, cara. Era muito a criatividade da molecada, mano. Era bem legal fazer esse tipo de coisa, cara. Exatamente. Eu me virava, cara. Eu me virava com os brinquedos lá, cara. Com o que tinha, velho. Não ia falar se a galera lembra de corrida de pétrola, corrida de barco de papel quando chovia, sim. E tal. Sim. Muito louco. Ninguém faz isso mais, né? Senão os pirras são sequestrados no meio da brincadeira, velho. É, caraca, velho. Ah, lembrei de... Ah, puta que pariu. Muito inocente essa brincadeirinha, velho. Vindo do Felipe, mano. Pô, mas essa época eu era criança mesmo, né? Ainda não era mini marginal, não. Olha isso aqui, vê se vocês lembram disso aqui. É outro status do tempo de colégio, velho. Putz, cara. Quem era mais pobre tinha essa aqui, essa outra. Ah, cara, essa era uma... Eu tinha separado aqui pra poder falar. Aquela caneta de 10, 20, 50 mil cores lá, cara. Ainda tem hoje em dia, né? Cara, a caneta parece uma Gatling Gun, né, cara? De tanto... Parece um míssil, essa porra. Parece um míssil, né? Parece mesmo, cara. Que bizarro, cara. Essa aqui eu nunca tinha visto, cara. Essa gigante aí. Nunca tinha visto? Essa não. Só a clássica, né, cara? Tempo no meu tempo de aula, de colégio, tinha. É que tinha uma época aí que a galera, sei lá, fazia excursão pro Paraguai, os nossos pais, tios e tal. E, cara, isso era tudo coisa que eles traziam de lá, né, meu? Pacote de cigarro, pacote de fita cassete, caneta multicolorida, fita de VHS pra você gravar, era tudo coisa, sim, que vinha de lá, né, cara? Pacote de cigarro, galera, eu lembro pacote disso. Cigarro, mano, pacote de cigarro. Pacote gigante de cigarro. Caraca, cada... Outra coisa que não existe mais é o Tchan, né, velho? Olha que eu acho que infelizmente ainda existe essa encrenca. Acho que ainda existe. É, ainda caralho, velho. Eles trocam as loiras e as morenas e... Mas os dois lá permanecem, cara. Mas quer ver uma coisa velha que ninguém falou e que não existe mais? DC Gonçalves, velho. Mas isso não é da nossa época, cara. Isso aí é da época... Ela chegou até a época da gente sim, meu amigo. Não, ela passou chegou. Pela nossa época, mas a época dela é uma outra bem... Atravessou a nossa época. Sei lá, cara, dos nossos antepassados que descobriram o Brasil. Ela é dessa época aí, cara. Ela é dos Egípcios. Reza a lenda que ela criou duas tartarugas e as duas morreram antes dela, né, velho? Tartaruga marinha, galera, de 150 anos. Sim. Bom, gente, acho que a gente vai encerrando por aqui, né? Porque já falamos coisa pra cacete e ficou muita coisa ainda pra trás. Não, sem antes falar. Não vamos encerrar falando da geleinha, velho. Aquela porra daquela geleia que fedia pra cacete. Geleia? Eu não sei do que ele tá falando. Cara, você não sabe? Mano, manda uma foto. Puta, o Blu, não sei lá, cara. Que mundo que ele viveu, cara? Você viveu? O mundo onde o mundo onde os meus carrinhos, cara, eram os rolos de linha, sabe? Ah, não, tudo bem. Eu brinquei de bonequinho, de animal de batata, tá ligado? Eu também tive essa uma época sinistra. Mas, caraca, velho. Você vai reconhecer, pera aí. Cadê? Deixa eu copiar e colar aqui. Vamos falar dessa geleia antes aí, que eu sacudei no cabelo da minha irmã. Ela falou... Tinha que ter uma história com a irmã. Então, nossa, cara. Quem lembra do Biônico Fontoura? Biotônico Fontoura, pô. Eu era forçado. Biotônico Fontoura. Eu falei Biônico. É, Biônico Fontoura. Mas existe Biotônico ainda. Biotônico Fontoura. Não, existe, não, agora mas não tem uma penca de químico agora, de hoje em dia. Aqui, na lembra do Sadol? Não, eu lembro do Emulsão Scott, velho. Que merda é essa, cara? Era óleo de fígado de bacalhau. Que tá maluco? Que isso, cara? Velho, cada vez que eu tomava, eu vomitava depois. Nossa. Essa geleinha tem até hoje, essa porcaria aí. É, isso aí tem. Não me lembro que tenha, não, velho. Tem. Minha filha compra, faz a obrigação de comprar essa coisa toda vez que ela vem aqui em casa. Isso fede pra cacete. E é o mesmo nome, a Moeba. Esse brinquedo é um brinquedo menos salutar que já fizeram, cara. Porque essa porcaria pegava cabelo, pegava micróbio, pegava, sei lá, ebola, essa porcaria. Quando caía na terra, velho, ficava aquela semorreia, velho. Esse é o stuff do Eduardo Filhote aí. Do negócio escroto demais, cara. Boa referência aí. Referência. Bom, então, agora sim a gente vai acabando por aqui, já que o Felipe quis falar da Moeba aí. Então, pessoal, se alguém aí deixe nos comentários aí alguma coisa que você lembra que foi muito saudosa aí, ou se quer comentar alguma das coisas que a gente falou aqui, por favor, nos comentários, viu, Vitor? Não precisa comentar, viu, Vitor? Pode comentar o comentário. Todo programa tem um, hein, velho? Comenta o comentário do que o cara comentou aí. Pode perdeu. Você comenta. Zupão, não era pra gente ter chamado esses dois caras, né, velho? Não era, não vai ter nenhum comentário agora. Dois caras de comentário, velho. Fudeu não a gente. Não vai ter comentário, cara. Estratégia merda, né, velho? Mas, hein, ô, Vitor, tu prefere comentar ou participar do cast? Cara, não sei, cara. Depende do cast. Esse eu consegui. Não, cara, se eu conseguir participar, vocês não vão falar de alguma coisa que eu não entendo, então é melhor nem participar, cara. O que que eu vou acrescentar, entendeu? Então quando a gente falar de mulher, tu não vai participar, não. Opa! Opa. Aí não é comigo. Eu acho que o Felipe tá confundindo as pessoas. Tá meio confuso aí. Mas assim, ô Vitor, se for pra um dia falar alguma coisa no cast sobre algo que alguém entenda, pode ter certeza que esse cast não vai ter, então. É verdade, tem essa também. Certo, gente, então, muito obrigado aí. E eu quero pedir o seguinte pra vocês: por favor, comentem. Deixem seus comentários, mandem e-mail para quem quiser, nós vamos responder e ler todos os e-mails e comentários. Quem tiver o sistema iOS aí, por favor, entre no iTunes, deixe lá o número de estrelinhas que você acha que a gente merece aí. Isso vai ajudar a divulgar o cast bastante. Eu acho que tem alguém aqui nesse cast, por acaso, que tá participando e já deu 5 estrelinhas lá no iTunes, né? Fui eu sim. Eu fui lá e dei um voto bem honesto lá. Vários casts que eu gostei, eu botei 5 estrelas. Tem alguns que eu achei que o assunto não foi tão assim, não achei tão legal, então eu dei 4 estrelas. Mas, cara, menos que 4 estrelas pra mim, na minha opinião, eu acho que não rola, porque, cara, o tanto de risada que eu dou escutando vocês, cara, é impressionante, véio. Então vale sim, cara. Olha só, viu, Felipe? Tem alguns casts que ele não achou assim, então... É, eu entendo. Deve ser sugestão do Tim ou do Neilson, que são os caras mais pau no cu que tem no pé. Só que o cara tá aí pra se defender, olha aí. É, eu falei do Tim Blue também, ele tá aí pra se defender. Não, mas é mesmo. Bom, pessoal, então o pedido tá feito aí, por favor, divulguem aí. Quem tem iOS aí, quiser assinar, tem um link lá no post, pode procurar no iTunes direto, lá, MachineCast. Quem tem Android ou Windows, basta copiar o link lá do RSS e colar no seu agregador de podcast favorito aí, e você já vai poder acompanhar a gente. E para quem baixa direto do site, aproveita e já dá uma comentada ali, né? Você, o André aí que tá ouvindo o MachineCast, né, ô Felipe? O André pode comentar, né? Com certeza, né, velho? É. Tá na hora dele. E o João? O João também pode, né? Na hora. Eu não sei porque ele não comentou ainda, né? Isso. E tem eu acho que a Natália também, né? Porra, eu não sei, velho. Eu já não sei quem é a Natália. Eu também não sei, mas deve ter alguma Natália ouvindo. Rapaz, acho que a gente não tem tanta gente assim não, pra ter uma variação tão grande não. Agora, João e José, eu acho que tem, porque é comum, né, os nomes. É comum, né? Tá bom. Não, mas hoje não é tão comum. Hoje deve ser Gleibson, com dois Y. Facebookson, né? Facebookson, né? Certo, gente, a gente vai ficando por aqui, então vamos começar com as nossas despedidas. Felipe! Pô, galera, valeu, muito bom gravar com vocês aí. Queria agradecer aos dois participantes aí, que foram pegos quase de surpresa, né, pra vir aqui pra gente. Não, gostei, não, muito... que surpresa, aqui a gente não faz essas coisas, né? Uma semana já tava planejado uma semana já pra gravar. Porra nenhuma, não corte não, foi de surpresa essa parte. Não adianta, mas... não adianta. Galera, lembrando a vocês aí que o Peixeira Cast tá aí na área, viu? Um episódio novo, um quadrozinho de Volta pro Futuro aí, quem quiser acompanhar, o 01 saiu aí, viu, Zupão? Um abraço aí. É? Beleza, vou escutar lá, pode deixar. Viu, galera? Valeu aí, obrigado. Tamo aí, a gente se vê, velho. Tem uns dois podcasts meia boca aí que eu tô fazendo parte, então a gente vai se ouvir bastante aí, se esbarrar por aí. Vitor, obrigado, Vitor. Pô, cara, eu que agradeço, é uma honra estar aqui mais uma vez. Fico contente por o tema ser tão legal, cara. É um tema que realmente nostalgia total, né, cara? Então foi muito divertido gravar esse programa com vocês. Eu agradeço o convite. Não, cara, eu caí de que nem um comandização de paraquedas de sacolinha de lixo, né, cara? Mas estamos aí, cara. pelo menos não ficou em cima da árvore, né? Não, não fiquei. Ainda não. Ainda mas tudo foi bem, parado, né, na geladeira, né? Olha só. Claro, mas tu assim... vê, né, Felipe? Tem gente que não gosta do tema, né, Felipe? Ah, tem gente que não gosta do tema. Uns otários, velho. Uns otários. É uma piada interna, que fique bem claro. O Vince não é nada com vocês, é dentro da equipe aí. Olha só. Quem será? Bom, mas me despedindo do pessoal, valeu. Muito obrigado aí ao pessoal que ouve. E ouve lá também o Peixeira, também faço parte junto com o Zu e o nosso grande amigo Vital. E é isso aí, cara. Um abração pra vocês. Valeu. Se vocês quiserem escutar a voz do Vitor, segue-se novamente em outros programas, né? Podem ir pro peixe, né? Para com isso. Não para com essa porra, pelo amor de Deus. Certo, então eu queria agradecer aqui, Zupão. Muito obrigado pela tua presença, cara. E a palavra é tua aí. Se tiver algum projeto que tu queira divulgar, à vontade. Pô, cara, eu que agradeço pelo convite. Foi meio em cima da hora aí, mas tentei contribuir com o cast o que eu pude. É um tema muito legal, bem inerente dos trintões aí, né, cara? Da galera trintão aí, que a gente se diverte falando disso aí. É um prazerzaço estar falando com vocês, estar participando do cast. Eu que sou ouvinte e poder estar participando agora é bem, bem legal, cara. Bem bacana mesmo. Então, agradeço a todo mundo. Espero que a galera curta o cast, dê risada, comente, fale besteira, conte causo aí, fale abobrinha. E é isso aí, cara. Valeu, cara. Certo. Obrigado, então. Fala, Felipe. O Zupão esqueceu de falar de um projeto que ele faz parte, né, velho? Platinadores, né? Não, a gente tem uma persona lá na nova lista. Cara, é um monstro, né? Platinadores. Cara é um monstro. Não, cara, mas tem uns caras mais ninja que eu lá, velho. Bem mais ninja, meu. Eu acho você a lenda, velho. A lenda do alvanista lá. Não, cara. Eu gosto de jogar, pegar troféu, platinar, tal. Posso pra galera. Quando dá, coloco umas dicas lá também. E... eu sou caçador de bad, né, cara? No site do MyPST lá, que a gente usa pra controlá-la. Então, sempre que tem uma bad pintando aí alguma data, eu posto lá pra galera pegar também. Mas tem uns caras mais ninja que eu aí, velho. O nego já platinou quase 100 jogos aí, mano. Os caras não devem ter vida, não, bicho. Não, pois é, eu platinei um só. Sempre tem um cara com um naipe de coreano fazendo uma parada desse tipo, cara. Tem nego foda, mano. Quando vem é coreano mesmo, né?